Estádio 97, estádio. Tá no ar, Estádio 97, oferecimento de Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, com taxa zero, em 36 vezes e primeira parcela para março. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Ticket Alimentação de Natal, o cartão que vai mudar o jeito de motivar seus colaboradores. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credi Casa da BV Financeira, acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo Ester, o nome construído com história. Tá no ar, Estádio 97, sempre aqui na Energia 97. E amanhã tem Estádio 97 móvel. Aí sim, hein? É, amanhã nas Chique. Ruas de São Paulo, é verdade. É, né? Fazer o quê? Amanhã, amanhã é dia de sentir popstar. Não é? Amanhã é dia de me sentir os Rolling Stones. É verdade. Realmente, é programa. As pessoas correndo atrás dos carros, a limusine, não é? As pessoas tirando pictures. E não esqueça do seu presente pra gente doar pras crianças. E quer dizer que não adianta tentar copiar nós, né? Copiável. Então é verdade. Copiável. O Mota lembrou bem: leve o seu brinquedo ao nosso encontro, nós vamos fazer um pit stop ali na região do Jockey, em frente do Jockey. Não é atrás, é frente. Depende do ponto de vista. É, também. Né? Leve o seu brinquedo para que nós encaminhemos esses brinquedos doados a crianças carentes, tá bom? Então já vai aí, deixa um brinquedo aí no seu carro. Se você encontrar com a gente no trânsito, se você encontrar com a gente lá no Jockey, a gente vai arrecadar esses brinquedos. Sim. A gente vai ter um caminhãozinho lá na van da rádio. A van da rádio vai seguir a gente. Vai seguir a gente, é verdade. Então tá bom. E avisa, Sombra, a travecada que tem ali, que o brinquedo não é aquele sexual, porque aí você vai falar... É verdade. Porque tem que avisar, porque ali na região do Joque ali é perigoso. É ali, mano. Dá um brinquedo, vai dar um brinquedão. Ela te dá um negócio de 80 centímetros de borracha. Olha que gostoso. Nós temos porta-voz pra isso. É verdade. Porque eu conheço de nego que falou, não, eu tava indo pra casa, mas tua casa era pra lá, como que você foi assaltado ali? Lembra? É igual aquele cara que nunca assiste a Luciana Gimenez e fala assim, não, eu tava trocando de canal. É a mesma coisa. Tipo, não é, Rodrigo Tedesco. É. Mas vamos às manchetes do Estádio 97. Vamos aí. Né? Vamos. Bora. Vamos falar aí desse nosso... Vamos falar do Corinthians. Vamos falar do Corinthians. E aí, Bento? Opa, beleza aí, mano? Firmeza, Benja. Meu. Firmeza. Olha lá, o Corinthians que antes já vai se programando pro ano que vem, né? Sim. Primeiro deles foi o jogador de 29 anos, né? O goleiro... Danilo Fernandes. Não, Danilo Fernandes é do Corinthians. Não, desculpa. É o Danilo da Chapecoense. Exatamente. É só Danilo. O Coro Cruzeiro tava interessado e tá vindo também outro, o atacante Leandro. Leandro Banana. Leandro... Jogou na Luz, hein? Ele jogou na Luz também? Jogou. Pensava na bola e caiu sentado na Luz. Então, mas lá foi bem no Chapecoense, meteu os gols. Na Luz, eu vou te dizer. Então tá vindo essa... Tão pegando por... Só porque o Chapecoense não caiu, tão pegando logo o goleiro e o atacante lá, mano. Ah, é complicado, Bento. É, com relação ao Danilo, aí é bom goleiro, viu? Bom goleiro. Esse moleque aí é um moleque que se destacou aí na Chapecoense. Aí não é porque a bola foi direto no gol da Chapecoense, não. Mas é um moleque que tem futuro, sim. É, só acho, faço uma ressalva, talvez, ô Bento. Ressalva, olha. Isso, faço uma ressalva. Mano, o cara ficou letrado, velho. Menino, não, o cara tá letrado. Esse moleque que faz ressalvas. Faço tá letrado, o cara tá letrado. Não, mas é verdade, com relação ao Leandro, Sombra, nada contra o Leandro aí, que fez gols aí também pela Chapecoense. Mas o Corinthians já, talvez, se despedindo do Guerreiro, mesmo que aí diga, mas o Guerreiro tem que contratar até o meio do ano que vem, beleza, tem. Mas numa dessa já entra, talvez, em acordo aí com o próximo clube do Guerreiro, caso o Corinthians não renove mesmo com o jogador. E aí o Leandro é o centroavante do Corinthians, velho. E aí, será que aguenta a bronca? Hein, Domênico? Será que o maluco vai chegar lá, vai vestir a 9 lá e vai chamar a responsa pra si? O Leandro vai ser uma opção, não é o Leandro titular. Não, mas tudo bem. Eu espero que seja, mas quem será o titular? Porque até agora não apareceu nenhum nome pra substituir talvez o Guerreiro. O Corinthians vai atrás aí, pode deixar. Mano, posso falar pra você, na portuguesa pelo menos, na portuguesa, ele também joga no meio da área, mas na portuguesa era um cara de lado do campo. Ele vinha pro lado do campo pra puxar contra-ataque. Na portuguesa, o Leandro veio do Icasa pra portuguesa. Na portuguesa ele tropeçava na bola e caía sentado. Não, mas o Portuga, aí eu acho que é uma outra fase. Não, mas eu acho que é outra fase aí. Ele tá jogando Chapecoense, aí ele foi bem. Mas o Corinthians, ele precisa se reforçar, cara. Com relação, por exemplo, ao Christian, que falam que tá acertado. É um jogador aí que eu particularmente já falei que eu era contrário pelo que ele conquistou no clube e talvez por ele voltar depois de muitos anos e não conseguir retribuir. Mas já que tá lá, vamos torcer, vamos apoiar. É um jogador que tem experiência, é um jogador que já passou pelo clube. É um contexto diferente. É um cara que pode chegar e brigar pela titularidade, tá certo? É, o próprio Walter, que é o goleiro lá que estão falando que tá negociando aí com a Ponte Preta, é um goleiro que me agrada, sempre me agradou. Quando chegou no apelido? Vander Walter? Vander Walter. Você que deu, né? Sim. Quem? Como? O Vander Walter do Corinthians, reserva do Peter Cássio. Ah, que beleza! Mano, maravilhoso! Mas tá ligado, Sombra? É um cara que chegou e representou. Eu acho que o Corinthians, ele tá traçando um futuro da maneira correta. Porque não adianta você ficar postando, um monte de velho que tem nome aí. Porque, por exemplo, hoje, com todo o respeito ao Zé Roberto, Sombra, é um jogador que, na minha opinião, não vale a pena a contratação. Júlio Batista... Mas tá indo pro Flamengo. Zé Roberto tá indo pro Flamengo. Com todo o respeito também, com todo o respeito ao Júlio Batista, é um cara que eu também não traria. São jogadores aí que já foram consagrados, sabe, Domênico? Ganham demais e hoje já não podem mais, talvez aí... Pandu cheio, mano. Não é pandu, Portugal, mas a própria parte física aí do Zé Roberto já não condiz com aquele Zé Roberto que jogou na Portuguesa. Aquele Zé Roberto que jogou na Alemanha. O Júlio Batista idem. Ó, eu se fosse diretor do Corinthians, Sombra, na boa, eu sei que o Benja vai me criticar aqui, mas ó, eu iria atrás do Borges. O Borges é um cara que foi desligado do Cruzeiro, é um cara que tem 34 anos aí, mas é um cara que é goleador, sim. Mas é goleador, Domênico. O centroavante, Domênico Gato, o cara não precisa correr demais, velho. O cara precisa saber fazer gol. Você, Corinthians, acabou de falar, pô, traz esses jogadores aí que estão... Então, mas você não entendeu o que eu falei? O Zé Roberto no Grêmio, ele tá jogando de lateral esquerdo. Lateral precisa correr, Benjamin. O Júlio Batista no Cruzeiro tá jogando de meia. O meia precisa correr. O centroavante, aquele cara fala, joga em mim que eu resolvo. Qual é o centroavante hoje do futebol brasileiro que joga parado? Ah, a maioria joga, a maioria é cansado, lógico que é. O Fred joga parado, o Luiz Fabiano joga parado, o Damião joga parado. Você vai comparar, na minha opinião, não dá pra colocar na mesma frase Luiz Fabiano, Fred e Borges. Você falou que joga parado. Não, mas... confunda as bolas, Benjamin. Também não joga parado. Não confunda as bolas, joga assim. Joga assim. Ah, o Luiz Fabiano vem buscar jogo na defesa. O Borges, na defesa não, mas o Luiz Fabiano sai bastante da área, recua um pouco. Faz sombra pra marcar zagueiro. Pega lateral. Não vem pegar aqui a bola no meio campo pra chamar jogo. Hoje o centroavante que fica parado afeta o time, afeta. O Borges é esse cara que o Corinthians precisa. É o goleador, tem o faro do gol. Mano, você só pode estar de sacanagem, velho. Porra, o Borges, você cansou de ver o Borges chegar num clube, num time. O Borges joga 3 meses e para. Injustiçado, RG. Machuca, mano. E o outro quase corintiano? Quase corintiano, muito corintiano. É? Assim, quase corintiano. É um absurdo trazer o Borges. Absurdo. Mas você falou que era pra trazer o Júlio Batista? Pô, mas Júlio Batista. Entendo. Mas Júlio Batista não é atacante. Mas o que muda? É meia. Não, mas olha, é meia. O Júlio Batista no Cruzeiro vinha jogando quando entrava. Às vezes ele fazia o segundo atacante. Centroavante, hein? Não, mas fazia centroavante. Mas só um minuto, eu tô falando de atacante e atacante. O cara que resolve faz gols. Trazer Borges é brincadeira. E Júlio Batista que você pregou. Mas eu não tô falando do Borges, Júlio Batista. Eu não falei que eu tenho que fazer. Eu não fiz campanha pra trazer o Júlio Batista. Eu falei, eu gostaria do Júlio Batista no Corinthians. Agora tô falando de atacante. Você não pode tirar o Guerreiro e colocar Borges. Não, mas não precisa ser. Não. Eu sugeri o Borges pra compor elenco. Não, mas nem pra compor elenco. Compor elenco, sim. O Borges, aonde ele vai, ele joga 15 dias e para. Vai depender do Tocantins. Se o Corinthians quiser. O Cruzeiro não jogou. Não acho que nada. Não jogou porque o Marcelo Moreno tá numa puta fase. O Corinthians, se o Guerreiro for embora mesmo, que eu acho que vai, tem que tentar trazer o Fred, o Marcelo Moreno principalmente. Marcelo Moreno tá no Grêmio, e o Grêmio falou que vai utilizar na próxima temporada. E aí, faz o quê? Vou esperar. Paga R$1 milhão pro Fred? É isso que você tá sugerindo? Vamos esperar pra ver. Nossa. Borges, trazer um ex-jogador não dá. Eu também não. Agora eu não traria o Borges. Não traria o Borges. Eu também não. Então paga R$1 milhão pro Fred. É isso que você tá sugerindo? Tardelli. Ah, e quanto vai ganhar o Tardelli? Mano, eu não tô discutindo aqui. Eu não trabalho no Bradesco, no Itaú, no Santander. Pelo contrário, você deveria zelar pela economia do clube. Eu não sou financeiro. Ué, então traz o Ibra. Ué, se for pra sugerir uma coisa utópica, traz o Ibra. Vê lá se o Paris Saint-Germain quer vender. Então. Eu tô o time milionário. Pera aí, tô falando um jogador. Borges é ex-jogador. Concordo. E o Corinthians hoje. Concordo. Vocês querem quem, gente? Eu tô falando Marcelo Moreno. O Borges é ex-jogador. Marcelo Moreno falou que não vem, porque o Grêmio vai utilizar. O Diego Tardelli falou que não fica no Atlético, porque ele recebeu uma baita proposta e o Corinthians possivelmente não vai conseguir pagar também. Tem que fuçar. Tem que procurar e tem na América do Sul. É o João. Pode falar? O Borges é ex-jogador. Pra jogar com o Borges, joga com o moleque. Não dá. Então eu concordo com o Benjamin. Ah, agora... então beleza. Põe na frente Malcom e Tocantins. Põe. Olha o ataque na Libertadores. Melhor, mas é melhor que o Borges. Malcom já foi. Tocantins, velho. Agora eu vou te falar. Eu concordo, melhor que o Borges. Põe lá, Luciano e Tocantins. Ele fala que não quer jogador velho, aí pede o Borges que não joga. Não falei que eu não quero jogador velho. Eu falei que eu não gostaria de trazer jogadores. Fizeram história no Corinthians pra não se decepcionar. Não acho. É, pode vai jogar no Goiás, vai jogar... Mas já tá, quer ver o outro que pode trazer que você gosta, por exemplo? Vamos ver. Quer ver? Olha, Rafael Sobis. Mas esse não é centroavante. É... Mas é bom, hein? O Walter, o gordinho que você gosta. Não eu é prefiro pra disputar o Walter Libertadores. Eu prefiro o Walter do que o Borges. Pelo menos o Walter joga. O Walter é bom, agora, mano. Hoje, mas não pra Libertadores, tá gordo, gente. Parece um barril. Você sempre foi gordo. Pô, mas o Borges... sempre foi bom. O Borges, né? Você fala do Borges, mas você fala do Ronaldo Fenômeno. Mas o Borges tá em forma. Eu traria o quê? Não joga? Tá em forma. Eu traria o Walter e não traria o Borges. É, foi o que eu falei. Eu também. Eu também. Mas eu traria o Walter, Sombra. Eu traria o Walter naquele processo de médio a longo prazo. Mas eu falei isso e ele me criticou. Eu não, acabei de falar que eu ia trazer o Walter. E Borges. Mas hoje o Walter, Sombra, hoje o Walter, no meu ponto de vista, de maneira humilde e sincera, eu acho que o Walter é tão médio a longo prazo quanto o Breno zagueiro. E vou falar o porquê. Por que humilde? Eu sou humilde. O negócio é o seguinte, Sombra, eu trago o Walter. Ele se cobre com manta e toma sopa debaixo do viaduto. Ele fica debaixo do viaduto tomando sopa. Sombra, juro por Deus que eu tô falando sério. Traz o Walter. Deus. O Walter é como se fosse aquele carro que precisa de reparo e vai ficar bastante tempo na oficina. Domênico, traz o Walter. Certo. Dopa o cara. Dopa o cara, mesmo, tomando uma substância que não pode ficar iria no ele secar. Tá certo? Seca o cara, seca. Faz um tratamento com o cara para o cara perder peso. Toma um diurético, tá, toma um diurético. Sai do organismo, Domênico Gato. Beleza. Quando o cara tiver apto, não cair no antidoping, põe para jogar. Não, o Corinthians agora, hoje agora tá você perdendo encerra também. A manchete do Corinthians. É, o Corinthians está perdendo hoje também, não é jogador. Mas eu tenho informação que ele está indo embora. Já até se despediu do Corinthians. Olha o Silvinho. Mas foi trabalhar com o Mancini na Inter de Milão, contrato de 2 anos e meio. Mas isso a gente já falou semana passada. O Mancini, não, mas já acertou. Acertou, então, foi embora, decidiu. Mancini que... Pô, agora ele faz parte da família Mancini. Deixa eu mandar um beijo aí. Restaurante! Então ele foi lá pra rua, vai andar? Restaurante! Vou mandar um abraço especial aqui, mano, pra sua vossa esposa, futura esposa, sim, Thaísinha, que faz aniversário hoje. Hoje? Parabéns a ela. Tem que aguentar o mano. Parabéns, Thaísinha. Parabéns. Parabéns, Thaísinha. Essa aí, vou falar uma coisa, guerreira. 18. E daí, ó. Aguentar o 18 mano. Anos, mas o bagulho é o seguinte: tem que casar. 18 anos? É. Não é? Segue aí, segue o jogo. Eu sou fã, velho. Quer? Vocês brigaram? Você não vai fazer nenhuma menção? Você não vai... Já falei, parabéns. Brigou, mano. Como assim? Um parabéns, e... seu. Eu vi o e-mail, meio, né? Caralho. Não, mano, não. Um cara meio assim. Coração gelado. É assim, mulher tem que tratar assim, mano. Ela não é. Eu vi o cachorro. Eu vi naquele WhatsApp mentira, com ela que ela postou. É nóis, mano. É nóis. Um beijo, o panetone de doce de leite. Ela queria um cachorro grego da língua roxa e ele falou que ia buscar. Ei, mano, aqui os homens que não se enforcam, nós estamos segurando. Isso aí, mano. Aqui tem personalidade, tio. É nóis, né? Quantos anos você tem? A hora que o jardim de vocês... 23. A hora que o jardim de vocês aparecer cheio de rosa, vocês vão ver só que é bom pra tosse. 38. 38. Foi a idade que eu casei. Você, mano, tá enganando ela? Ô, Ben, você tá 38, mano. Espera até 38. 38 é a idade de casar. Tá velho, hein? Não, quanto tempo você tá enganando ela, tio Ben? Ou 40. 38, 40. O cara que casa novo é trouxa. 38? Não, velho. Só você ficar velho? Eu achei que você não ficava, velho. Tem essa carinha, né, meu? Ó, quanto tempo você tá enganando ela? Ó, quanto tempo você tá enganando ela? É tonto, mano, é tonto. Eu casei com 36 anos. Tem casa... Espera 38, 39. Ó, o homem não precisa de uma esposa. O homem precisa mano, de uma quanto tempo você tá enganando ela, mano? Será que o estádio 97 vai fazer igual... Tem que casar velho, mano. Será que o estádio 97 vai fazer igual o Menudo? Daqui a pouco tem que renovar, botar os moleques aí, meu. Vai ter que... Pô, deu uma fazer uma eleição. Agora, ó, a média tá alta, não tá não? É. Tá crescendo. Mas, chama o Landucci aí pra diminuir. 44. Hã? Quanto você tem, Benê? 45. 44. Landucci, 45. Ô, mano, você tem quanto 30 aí? 2. Caraca. Mas, mano. Mais mentalidade de? 67. O Dodô tem quanto, Dodô? Mentalidade retrógrada. 48. Todo liberal. Portuga. Portuga, Portuga 37, o velho. Eu sou mesmo. 28. 28, velho. Velho, mais energia. 28. Bom, vamos ao Santos. Vamos ao Santos. Até nossa produção é velha. Quanto é a produção? 35. Só tem 40 aqui, mano. É igual o Romário, velho. Quando surgir ninguém melhor, vai, velho. Ô, RG, tudo certo, hein? Hã? estamos aguardando ficar tudo certo. Nossa, deu uma deprê, né? O programa deu uma caída agora. Deu uma caída. Né? Você que puxou isso. Me arrependi. Não é, porque vem, passa um filme na cabeça. É, sabe o que é isso? É falta de assunto. Oi, Santos. Fala bem. Não acontece nada lá, né? Nada. Ah, e também, o presidente nem entrou ainda, então... Primeiro vou saber se o Anderson fica, primeiro se vai negociar o Damião, precisa esperar um novo presidente. Pelo menos já acertaram, né? A eleição vai ser no e não vai ter fraude. Lá no futebol de salão, lá. Não, né? Vai ter fraude dessa vez. Não, então tem uma história... Robinho tá indo pro México. Hã? Robinho vai jogar no México. É. Não falaram que era nos Estados Unidos? Não. Você queria o Robinho no Comentava-se Corinthians? Comentava-se que seria nos Estados Unidos. Hoje? Junto com o Cano. Hoje? Ah. Hoje não, ontem. Eu não. Do jeito que tá o futebol brasileiro, parece. O Robinho joga bola. Diziam que ele ia junto com o Kaká. É, o mano é engraçado. O mano quer o Borges e o que é o Robinho, velho. Borges faz gol. O Robinho só dá aquela pedalada no Corinthians. Quantos gols fez o Borges em 2014? Tava no banco do Marcelo Moreno. Em 2013. Esse cara dá muito azar, mano. Em 2013. Ele dá muito azar, então, esse cara é jogador que dá muito azar. Ô, velho, até uma história da eleição aí é o seguinte: a eleição tem que ser marcada em 10 dias, certo? Sim. E tem que acontecer em 10 dias. Se não acontecer em 10 dias. O que acontece? O presidente do conselho assume e aí ele tem 30 dias para convocar... Tipo um golpe militar? Não, e quem vai votar não é uma eleição direta, vai ser os conselheiros que vão votar no presidente. Gostoso? Eu tô explicando. Eu não acredito que eles consigam fazer. Não pode acontecer? Não. Em 10 dias? Não, já marcou. Não tem capacidade. Eu sei, não pode acontecer outra fraude? Pô, aí, velho. Por aí vem todo mundo preso. Ué, mas o cara foi perguntado. Colocaram o cara lá na cadeira e perguntaram pra ele: por que que você fez isso? Ele não falou. Aí fecha. Ele falou: foi você que fez? Ele falou: foi. Mas por que que o senhor fez isso? Ele não falou. Fala aí, fecha a porta, viu? É uma vergonha. Ele foi suspenso 30 dias. É bizarro o Santos não conseguir organizar uma eleição para presidente com meia dúzia de cara que vota. Eu falei isso. De conselho, eleição de conselho, eu falei, meia dúzia. Eu falei isso ontem. Isso é vergonha. Eu falei isso ontem, imagina. É. Com urna eletrônica. Porra, com meia dúzia de neguinho votando. Você tá louco. Mas quando as pessoas estão na intenção de não fazer a coisa, não é. Felizmente. Então... É de não fazer ou de fazer? Não, de não fazer a coisa quando você acerta, né? Eles estão na intenção de conturbar lá no canto. Vergonha, vergonhoso. Mas se o Santos não faz, a Esser faz, não é, Benja? Olha, você tá procurando um investimento seguro? Então vai na minha. Invista nos melhores imóveis de São Paulo, com a qualidade, segurança e valorização do Grupo Esser. Presta atenção nessa dica. É o Hyper Home Design, no alto da Boa Vista. E olha, falar em alto da Boa Vista, você sabe quanto foi a valorização do imóvel na região do alto da Boa Vista nos últimos 5 anos? Sabe? Chuta aí. Então vou te falar. 241%. Você não ouviu errado, não. 241%. Então vá conhecer o Hyper Home Design. Estúdios de 31 metros quadrados em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Preço à vista a partir de R$ 269 mil. Olha, vou te falar, mais barato que muito carro por aí. É, mais barato que carro. Então, amigão, investimento para você que quer fazer um ótimo negócio é o Hyper Home Design. Liga lá, 5546-0439. 5546-0439. Fala que você ouviu essa dica aqui com o Benjamin Star 97. Você vai ver o tratamento que você vai ter. Mais informações, acesse www.esser.com.br. Grupo Esser, um nome construído com história. Abração pro Rafa, Paulo Horn e pra toda a família Esser. Continuando com as... eu ouvi o quê? Eu ouvi o Outback? Sim. Ah, claro que ouvimos, hein? Que tal aproveitar para comemorar o fim do ano no melhor estilo Outback com seus amigos? Pode ser com uma ribs on the barbie, aquela costela de porco grelhada, regada com molho barbecue, ou então com aquele grilled fish shrimp and scampi, aquela tilápia perfeitamente temperada. Minha delícia, ela é grelhada e coberta com camarões. E não vamos esquecer da Blooming Onion, né? O verdadeiro sabor do Outback. O importante é aproveitar o jantar para festejar as coisas boas da vida. Explore o seu momento Outback. Olha só, Sobrão. Acho que o presente de Natal vai chegar antes. Vai, mesmo. Tomara. Meu Deus do céu. Se a gente não contratar, não volta, hein, meu? Vem? Eu mesmo vou ficar fora aí. É, Fala aí, o São Paulo também tá de olho no lateral direito, segundo a pedido do Muricy, o Bruno, do Fluminense. Bom, hein? Lateral direito. e o Osvaldo. Ah, meu Deus! Pode estar indo lá. Obrigado pela graça alcançada, Arábia, meu Deus. Ásia, enfim. É mesmo? É. Mudou de empresário, né? Já era pra ter uma proposta no começo do ano dele. Dessa vez, acho que o Osvaldo deve ir. O Osvaldo é bom, pô. Pode falar. Ah, é, leva pro seu time. A ida do Osvaldo, a possível ida do Osvaldo é um grande reforço pro São Paulo. Que toda vez que eu lembro que quando ele pega na bola, é uma jogada. Morre. É uma jogada que vai terminar em nada. É o coveiro. Não, termina em linha de fundo. Dificilmente termina em gol. É o coveiro. Bom que meu Deus, agora, que notícia boa, hein? Se for verdade que o São Paulo está atrás do jogador Bruno Silva e lateral direito, para os nossos padrões hoje, um bom lateral. É um lateral que ataca na medida certa, sabe defender bem, né? É de bom tamanho. Ó, mas eu vou falar, tem um jogador que o Muricy sempre foi apaixonado, que bateu na trave uma vez no São Paulo, por uma C pontinhas do Juvenal. Conca? É. Caiu uma bomba lá no Rio de Janeiro, hein? A Unimed tinha falado que ia reduzir o investimento. Caiu Unimed fora? Caiu fora do Fluminense. A Unimed zarpou. Cancelou mesmo? Sim. Vai pagar os atrasados e vai sair fora. Fred, Conca, Wagner, Rafael Sobis, Cavalieri. Tá bom pra passar lá? Tá bom de compra. O problema é o seguinte. Né? O problema é o seguinte. O salário do Conca e o salário do Fred, o que eles ganham lá é impagável. Mas quem tem o compromisso de pagar esse salário? É a Unimed? É, mas não vai pagar mais. Eles vão tentar. Não, eles têm um contrato com não, a Unimed. O contrato é com o Fluminense, né? Não, o salário. O salário é uma parte ao Fluminense, a parte grande é o Unimed. Será que pra Unimed não é legal algum clube chegar e falar assim, vocês estão com essa bica. Eu sou o São Paulo, eu chego lá e falo assim, você já tem que honrar quanto por mês? 800 conto, 700 conto por mês? Ah, é? Ó, eu pago 300, tô aliviando 300 por mês pra vocês. O Corinthians topou. Hoje eu fiz uma teoria da conspiração, mas falar que eu tava louco. Falei, será que a Unimed não tá vindo pro Palmeiras, não? Imagina. Não, disse que tá com problemas financeiros, né? E não tem elo lá do Rio com São Paulo. O Caio Ribeiro hoje teria dito que o São Paulo tá atrás de um jogador, tá conversando com um jogador. Edu Dracena. Um jogador no mesmo nível do Kaká. É, Edu Dracena. Edu Dracena. É o Thiago Neves? Não sei. Mas o Thiago Neves não tá no mesmo nível do Kaká. O Caio não disse quem é, ele disse que é o mesmo nível do Kaká. Tomara que se for nível mesmo. Do Kaká, tem que é um 5 no mundo. Se ele sabe quem é o jogador, ele deve ter falado. Não. Mas quer fazer uma merda, não quer falar. Não. Sim. Por que ele deve ter falado? Mas se tem informação, fala. Por quê? Não, porque se o cara tem informação, tá lá, dá a informação completa, dá a metade. Mas se ele não sabe? Ligar pra ele, hein, Ben. Ah, ele sabe. Se ele falou isso... Não. Ué, a fonte poderia ter dito o seguinte, fala, às Caio... Às vezes ele não foi autorizado a falar. Estamos negociando com o jogador no mesmo nível do Kaká. O Caio disse que não gosta de falar, porque são muitas as coisas que às vezes acontecem, que acabam atravancando uma negociação, depois o jogador não vem e vão jogar a culpa no jornalista. E às vezes não é. E o jornalista. Igual o Benja fez com um cara de tacho, lá do Inter. Cara não vem. O Guinha Azul? Guinha Azul. O Benja estragou o negócio. Não estraguei negócio nenhum, não. Estragou sim. Negativo. Falou antes. Estragou o negocinho? Estragou. E o Caio é São Paulino, meu. Antes de jornalista, ele é São Paulino. Pronto. Certo? É isso mesmo. Não sei se São Paulo não vai atrás do Conca, não. Ah, pode ser. Seria uma boa. Daria um time interessante. O jogador no nível do Kaká, o cara tem que ser. Tem três jogadores, pra te falar a verdade, são três meias aí que todo mundo fala aí. É o Conca, é o Thiago Neves e é o Cleiton Xavier. O Cleiton Xavier, que o Palmeiras também quer, ele tem uma dívida lá, o presidente do clube lá do Dínamo, né? Do Metalista. Tem uma dívida com o Cleiton muito grande. O Cleiton Xavier tem um salário astronômico lá. Seria 2 milhões de euros livres por ano. Quem tem dívida com Xavier. Ele? O presidente do clube lá tem uma dívida com ele. Pô, se o presidente do clube lá tá com um problema, velho, você imagina eu. Se o cara acertar a dívida com ele aí, o Muricy também é um jogador, ele trabalhou com o Muricy no Palmeiras, não trabalhou, Cleiton Xavier? Trabalhou. Então, são jogadores aí que o Muricy... Palmeiras, Muricy, não. Acho que não. Não, foi no Figueirense e no Inter, não é? Uhum. Bom, teve algum clube que o Muricy trabalhou. O Muricy gosta muito do Conca e do Cleiton Xavier. Mas acho que o Cleiton já tava com o Muricy também. Eu não tava. Eu acho que é um dos dois. O Muricy, quando tava no Santos, pediu o Cleiton Xavier. Não, mas quando ele veio pro Palmeiras, parece que ele já. Eu não lembro. Parece que tava. Ah, velho. É o grupo, ué. Vamos ao Palmeiras. Já que falou do Palmeiras. E eles ainda têm o mesmo empresário? Quem? Deve ter. Cleiton Xavier e Muricy? Tem, é o Márcio Rivelino. Não, eu acho não. Que o município perdeu, né, o Cleiton Xavier quando estava no Palmeiras. Foi isso, Domênio, não foi? Eu acho no final do campeonato, no eu final acho que sim, hein? Eu lembro que o Cleiton Xavier ele saiu. É, fizeram Cleiton... lá uns dois, três jogos e perdeu. Não, se não me engano, se não me falha a memória, o Cleiton Xavier tava. Até o meio do ano ele ficou. Foi quando deu aquela debandada que o Muricy acabou de chegar e foi embora. Isso. Cleiton Xavier, o Pierre machucou. E o Diego Souza parece que ficou machucado também. Isso. E eles três iam embora. Mas aí o Palmeiras conseguiu segurar os dois. Na sequência se machucaram. E aí o andamento do campeonato complicou e o Palmeiras ajudou. Perdeu aquele campeonato. E acho que ele trabalhou com no Palmeiras, sim, o 2009, o né? Eu acho que foi um pouco. Eu acho, não, eu vou ter certeza. Deixa eu averiguar, Júlio. Mas tudo bem. Averiguar, gente. Fala de nós. O Palmeiras aqui, mais uma... Não sei se é uma boa notícia, mas enfim. O Wesley não joga não, mais pra o Palmeiras. Pera. Vai devagar, calma. Assim não é vou boa. Vou repetir em não, vai você. Devagar que isso é uma notícia das mais espetaculares que eu vi em toda a minha vida. A semana tá boa, hein? Olha, todas tá as vezes que eu tive aqui no estádio, talvez seja uma das mais sensacionais notícias que eu vi. Vamos lá, de novo. Ó, saindo, repita devagar. Eu vou repetir. Né, além do... Só não tá chegando ninguém, mas tá sendo bastante. Mas o Wesley... Não joga mais pelo Palmeiras. Você não pode falar isso pra mim. Posso falar. Eu vou tomar um café agora em comemoração, velho. E é o seguinte... Não, você tá brincando. Repete de novo. Por favor, só mais uma vez, seu Bento, que é legal. Wesley, eu quero ouvir isso muitas vezes. Não joga mais pelo Palmeiras. Você tá brincando. Não pode ser verdade isso. Ó. Nós se livramos dessa... Não se livrou não. É o seguinte... Eu ia falar. Palmeiras vai ficar lá ficou? Treinando. Se algum clube quiser contratar... Ah, deixa treinando. Janeiro vem, senão só pode acelerar no meio do ano. Correndo na pista. Manda embora. Fica correndo lá no Parque Ecológico. Ele tem mais informações que eu tenho, São Paulo, hein? Ou ele pula o muro ou ele vai pra Santos. Meu Deus. É. Ah, eu levo lá. Santos é o seguinte, RG, nós vamos levar o Wesley, sabe, porque vocês ajudaram nós, damos o Wesley e pegamos de vocês que vocês não querem lá o Edu Dracena, pronto. Olha que legal. Olha, Muricy. Edu Dracena. Pode ser? Meu Deus, Edu Dracena e Lúcio na mesma zaga. Não, o Lúcio vai embora, não ainda fica. Sobre não, o vai ficar. Não fica. Vai ficar porque tem não contrato. Fica, não fica. Não. Tem contrato, não. Quem vai mandar é o treinador novo. Mas peraí, o contrato é vigente, você tá louco. Tem, pagar muito. Mas vai, manda embora. Ficar é uma coisa, jogar é outra. Quem falou isso aí? Tá lá. Pera, ficar é uma. Pode emprestar, empresta pra alguém. Não, vamos emprestar o Lúcio pra alguém. Ah, tá fácil pagar o salário do Lúcio hoje em dia. Olha aí, Sombra. Lusa vai ter o Lúcio, pronto. Ele e o Muricy estiveram no Palmeiras na mesma época. Eu? Falei? Minha 2009. Memória não... Na mesma época. 2009. 2009 a 2010. Isso. Seu Bento, Mike, que mais? Ele chegou um gerente de futebol aí. Chegou o gerente de futebol. Chegou, qual o nome dele mesmo? Macedo. Acabei de falar, Matos, meu amigo. Não é isso aí não. Esse é o Cícero, aí é o... não. Ele é o diretor. Cícero. Cícero algum é o que trabalhava com ele lá, Cícero era, Souza. Cícero Souza. Isso aí. Era diretor do Bahia. É, não sei por que chegou. Do Bahia? É, era. Tava bem ele lá. Bahia foi bem de campeonato. Bahia, ele passou também por... Bahia foi bem pra cachê. Vai falar passou... do time rebaixado também. Ele passou pelo Criciúma. Vai lá. Grêmio no ano passado. Ainda bem, velho. Grêmio não ganha nada há 15 anos. Não, enfim. Enfim, não, mas tudo bem, não tem problema. Ele pode ter se dado mal, mas se vier... O do Cruzeiro já não tá acertado ou não? Alexandre Matos, parece que sim. Então tá bom. Ele não confirma, mas parece que sim. Um é diretor ou outro é gerente? Eu queria saber o que o gerente faz de futebol, velho. Eu juro por Deus que eu queria saber. E o Bruno Norton é sondagem do Inter, ficou não, sabendo dela? Eu queria saber. Não, pera, o diretor contrata e o gerente faz o quê? Ele reserva o dia a dia. Mas gerencia o quê? Reserva hotel. O gerente é responsável por toda a logística do... Alimentação. Ah, então isso não importa. Não é só logística, gente, é o trato com o jogador. O gerente é igual como se fosse numa loja, Domênico. Por exemplo, o diretor da loja não fica na loja. O gerente fica. Tá certo? O gerente é aquele cara que vai negociar com o jogador tá insatisfeito, ele vai pegar ele aquele elo que leva a informação do grupo pra diretoria do clube. Bom, aquele cara mais boleiro, tá ligado? Aquele cara que tá mais próximo do elenco. E quem indicou ele foi o Alexandre Matos, né? Faz mal. Então tá bom. Certo, André? Né? Olha, a informação que chega pra mim é que esse Cícero é um cara muito sério. Hein? Olha, o Sombra... Cícero... Não, tudo bem. Mas porque você viu o status dele no WhatsApp, ele tá com uma carinha séria, é isso? Ele está escrito, tem um relacionamento sério. Ele tá mas a boa notícia é que parece que a coisa começa a andar nos trilhos, né? Agora eu quero ver mandar aí, olha, porque é o seguinte, tem que mudar o time, gente. Tem que dar parabéns pro Paulo Nobre, sei então. Que você precisa... Tá indo bem. Parabéns, São Paulo. Legais, né? Parabéns por enquanto. Por enquanto. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Por enquanto fez a coisa certa, porque o time foi muito mal. Foi um dos piores times que eu vi jogar na minha vida. Foi um time que trouxe... muita tristeza ao torcedor do Palmeiras. Muito triste. Muito sofrimento que sofreu o torcedor do Palmeiras. Meu Deus, não merece mais. E se o Paulo Nobre for torcedor do Palmeiras mesmo, ele tem que fazer alguma coisa pra melhorar esse troço aí, porque tá ruim. Tá tudo ruim. Então assim, o Paulo Nobre tem que... E começou bem. Porque você não pode contratar um técnico de futebol antes de você trazer os caras que vão contratar. Você tem que trazer esses caras e de repente esses caras falam assim, não, esse cara aqui é legal, esse treinador, beleza, vamos trabalhar com ele. E aí todo mundo começa a trabalhar, você começa de baixo e vai, né, fazendo a coisa acontecer. É, mas precisa ter os jogadores agora. Vamos ver quem é que vai chegar treinador, porque tem que definir o mais rápido possível, senão fica atrás de todo mundo. Você também, viu, né, entrevista do Dorival hoje? Aliás, o Dorival, Júnior. Dorival falou um monte hoje, velho. Mas aí, português é fácil falar. Eu também acho bem covarde o cara sair e sair falando. Saiu e falou mal dos argentinos, né? Falou mal do Dobbio, falou mal do Alione, que toda vez que pôs era expulso. Então, assim... Falou mal do Mouche, que não entrava em forma. Falou mal dos caras. E olha, tudo bem, o time, ele era ruim, né? Mas não era um time pra perder do Sport, não era um time pra empatar com o Atlético do Paraná em casa. Ele tinha que ter vencido. Eu acho que estava rachado demais o elenco. E por esse motivo, o Palmeiras também teve muitos problemas aí, entendeu? E agora ficou na cara de todo mundo. Dorival falou lá. Tem um jogador insatisfeito, os argentinos insatisfeitos. Alguma coisa me diz que vão anunciar... Não tenha dúvida disso. Alguma coisa me diz que você não vai ficar muito contente, não. Por quê? Eu acho que vai dar Mano Menezes no Palmeiras. Oswaldo de Oliveira. Ah, é? Alguma coisa me diz... Surgiu o buchicho de Oswaldo. E vai dar Oswaldo de Oliveira. Aí eu vou te dizer. Mas, Domênico, eu não vou aqui fazer defesa de Oswaldo de Oliveira, etc e tal. Não é isso. Você nem pode fazer. É verdade. Você falou tão mal dele quando a gente viu em São Paulo. Eu acho que não pode fazer. Nós, você pode falar, isso é ruim. Esse cara é ruim. Não é isso que eu queria dizer. Eu não sei como é que esses caras pensam no nome desse cara, velho. Eu juro por Deus. Ô, Domênico, é que assim... Juro por Deus. O mercado também não tem essa oferta espetacular de nomes. Mas não pode trazer. Você fala assim, olha, você fala assim, tudo pode, bem, não é Oswaldo? Aí hoje me perguntaram assim, Sombra, é verdade? É o Mano Menezes vindo pro Palmeiras? Aí eu falei pro cara, e qual o problema? É bom, acho. Pô, mas os caras estão falando do Mano Menezes também. Mano Menezes é bom. Mano Menezes foi só um porcaria. O Mano Menezes é um bom treinador. Mas exato. Eu acho ele bom. Eu não vejo isso. E com ele veio um monte de jogador que no Corinthians não foi uma maravilha, tal, como também... Mas eu sempre falei aqui, a culpa não é só do Mano Menezes. Hoje o Mano Menezes pode estar na mesma condição que o Tite estava antes de vir pro Corinthians e ganhar o que ganhou. As pessoas estão exagerando com o Mano Menezes. Eu também acho, eu também acho que não merece. 70%, o Mano não merece essa cruz, não, velho. Eu também acho. Olha, não, mas eu não tô entendendo isso. Ele é bom treinador, do Mano Menezes como se fosse... É que o Mano Menezes, a impressão que estamos falando do... Cabralzinho. Mas é que é o problema, Sombra? É que todo mundo viu que nesse campeonato brasileiro o Corinthians acabou pecando aí, principalmente contra os times menores. Mas eu não acho que a culpa seja apenas do Mano Menezes. Ele tem uma grande parcela? Também acho, porque a postura do time condiz muito do que o treinador pensa e passa pro grupo. Isso daí não tem como negar. E às vezes a postura do grupo é muito do grupo. Também. Mas eu acho que o treinador ali, o Mano Menezes, o Domênico falou, mas é ruim. Eu não acho ele ruim não, Domênico. É que ele pegou, não gosto, né, muitas vezes ali, por ser um cara talvez aí um pouco mais retranqueiro, aquele perfilzão gaúcho, a galera pega no pé. Mas eu não acho ele um péssimo treinador não, Paulo. Vai melhorar bem o Palmeiras. O Paulo Nobre. Não, Paulo Nobre. Não começa a da mesma forma. Paulo Nobre, pelo amor de Deus. Você vai ver o que é bom pra todos. Paulo Nobre, Paulo Nobre, ouve o programa, Paulo Nobre, por favor. Olha. Não sou eu que tô falando, são milhares de torcedores do Palmeiras. Eu tenho certeza do que eu tô falando isso. Não sou eu sozinho, tem um monte, tem um milhão, 2 milhões, 3, 5, 10, 20 milhões. Não queremos o OO, ele é ruim, é fraco. Ah, eu também não gosto. Não vamos começar a coisa errada, Paulo Nobre. Então, olha, entre um e o outro, Mano Menezes, beleza. Você vai ver. Tem que escolher. Eu acho melhor. Então vamos. Eu não gosto. É. Não, mas, pelo amor de Deus, Paulo Nobre, não vai. Eu acho melhor. OO não, Paulo Nobre. Argel? Não, OO não. O Argel? Quem? O Argel? Entre ele e o OO é o Argel. Eu gosto do Argel. Ah, mas pro momento não é o Argel, não. Tá, mas não é. Entre ele e o Oswaldo é o Argel. Não dá. Não tô discutindo se é momento ou não momento. Eu tô dizendo, eu gosto do trabalho do Argel. Desculpa, Paulo Nobre, pra mim, olha. Não, o que eu traria era o Cuca. Eu acho que pro torcedor. Pro torcedor do Palmeiras, existe uma coisa. Não vai trazer, porque é caro. É muito caro. Tem que trazer muito caro também. Agora sim, pro torcedor do Palmeiras, você trazer o OO. É igual o Dorival Júnior, não tem pior nada. É o Gilson Kleina mais velho. É ruim do mesmo jeito. Pra... Ó, ele passou. O Paulo Nobre, talvez você não lembre, eu vou lembrar você, Paulo Nobre. Aqui. Ele te escuta, ele passou pelo Corinthians, teve uma época que o Corinthians tinha um timaço, cara. Ele perdeu 3 títulos seguidos. Ele ganhou 3 e perdeu 3. Seguidos. Uma semana. Paulo Nobre. Mas ganhou 3. Aquilo lá também ganhava até eu. E eu não sei como é que ele conseguiu perder. Quando perde, então, ele não tem. Então, mas eu não sei como é que ele conseguiu perder 3. É isso que eu tô falando. Aí que tá, pera. Não é injusto, não. Não, você falou do teu time. Agora é o meu time, peraí. Não, peraí. Não vou deixar. Mas tem que fazer ressalva aí, Benjamin. Ele ganhou 3 porque ele pegou um time pronto. Quando esse time foi desfeito e ele teve que entrar, ele perdeu 3 em uma semana. Incoerente tá sendo você. Incoerente tá sendo você. Você não fala, não. Sabe por quê? Não é vingativo. Ele não fala aqui do Érico Gato que o Mário Gobi não teve participação na Libertadores no Mundial. Porque quem deixou o trabalho pronto foi o André. Então, a mesma coisa do Oswaldo do Luxemburgo. Só que ele ganhou. Concordo com você. Muito obrigado. Agora deixa eu dizer. O Mário Gobi ganhou. Deixa eu dizer. Eu não vou negar que ele ganhou. Falar com o Paulo Nobre. Só encerrar a manchete do Palmeiras. Falar com o Paulo Nobre. Vocês não deixam eu falar com o Paulo Nobre aqui. Ó, Paulo Nobre. Peraí. Vamos falar aqui. Deixa eu fechar o negócio aqui direito. Olha aqui, Paulo Nobre. Escuta aqui, Paulo Nobre, não dá. Não, Paulo Nobre, pelo amor de Deus. O é igual o Dorival, é começar errado. Começou errado, quase deu errado, hein? Só não caiu pra segunda divisão, Paulo Nobre, porque deu sorte, Paulo Nobre. O Vitória é fraco. O Vitória caiu porque é fraco. Se eles tivessem vencido o jogo contra o Santos, que não queria mais nada, nós tava disputando a segunda. Não, o Oswaldo de Oliveira não dá. Não dá. Pelo amor de Deus, Paulo Nobre. Ouve, Paulo Nobre. Não. Deixa lá o... Quem que é o cara lá que ficou treinando a base? Melhor. Deixa lá o Valentim, então. Valentim é melhor. Pronto. Valentim é melhor. Pelo amor de Deus, hein, Paulo Nobre. Não me venha com cozinha, hein. Foram as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Hello Food. Tá procurando o delivery com as melhores promoções? Hello, peça Hello Food. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Grupo Esser, um nome construído com história. Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e parcelas de 750 mensais. Último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Vamos falar agora de Bozano. Grande sombra. Não pelo tamanho, mas pelo coração. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, e a Bozano sabe disso, cara. Por isso, organizou a Copa Bozano Boleiros de Futebol. Amigão, onde os principais times de várzea de São Paulo se enfrentam, viu, Domênico Gato? Se enfrentaram durante todo esse ano e agora decidirão quem será o grande campeão. Aí. Não tem nada mais legal do que a várzea de São Paulo, velho. É muito louco, velho. Quem é da várzea é da várzea, Sombra. Todo domingo cedo eu acordava pra assistir o Desafio ao Galo. Muito louco, velho. Eu particularmente adoro a várzea de São Paulo, Sombra. O futebol com aquela ginga de garoto, mas disputado com a raça de homens, velho. Percorreu São Paulo nos últimos meses. Vocês sabem disso. Vocês sabem, vocês acompanham, velho. Foram grandes jogaços, Portuga. Grandes jogaços, velho. Levaram diversão e emoção pra todos os cantos de São Paulo. Eu aprovo. Eu assisti e aprovo. Eu cravo, velho. E neste domingo, às 13 horas, acontece a grande final, amigão. Não diga. Sabe onde? Onde vai ser? No tradicional estádio do Juventus, na Rua Javari, velho. Tempo sagrado, mano. Onde o Pelé fez o gol mais bonito da vida dele. Eu amo a Rua Javari, velho. Eu também gosto. Eu amo. É o estádio mais legal pra se assistir um jogo aqui na cidade de São Paulo. O estádio do Juventus, na Rua Javari. Sabe quem fará a final? Não. Diga. O Mil Grau da Zona Sul. Rapaz. Versus o 9 de julho da Zona Oeste. 9 de julho. A Zona Norte de vocês tá... Não faz mal. Estamos nos reestruturando. Mas a Várzea tá bem... Como é que tá a coisa aí? A Várzea tá bem representada. O Mil Grau da Zona Sul contra o 9 de julho da Zona Oeste, Portuga. Ô, Valtinho. Vão definir quem vai levar esse baita título campeão dos campeões, hein? A entrada é gratuita, amigão. E a Bozano convida todo mundo pra presenciar e torcer nessa baita final. Além de tudo isso, cara, teremos também a presença da Barbearia Móvel. Aqui é bacana, hein? Domênico, você que tá todo barbudo, parecendo um mendigo aqui, velho. Com certeza, velho. Vão ter barbeiros profissionais. Óbvio que tá, velho. Vão ter, barbeiros profissionais deixando a cara da galera lisinha, com a nova linha de barbear Bozano. E você também, amigão, pode concorrer a produtos exclusivos nos desafios que a Bozano fará por lá, tá bom? Compareça, amigão, e mostre que você também é fera na torcida, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Sombra. Tá, oi, diga, Domênio. Aqui é um ouvinte que disse que acabou de sair no Estadão. Aham. E eles têm informação que o Wesley vai pro São Paulo mesmo, hein? Eu não sei não, hein? Será? Meu Deus. Eu não sei não. É, Ah, eu acho que é viável, hein? Olha a motinha. Meu Deus. Eu desconfio que não, mas... Mas esse senhor está parecendo um encosto ruim, ninguém quer perto. Olha, vamos apresentar o cara é ruim. O estranho no ninho. Meu Deus. Fala, mano. Não, vou falar com você fora do ar. Ah, então tá. Ah, porque ele é bom particular, né? Eu vou te dizer isso. Não, apresenta o estranho no ninho aí. Apresentar o estranho no ninho. O Cauê Giroto Bariani foi sorteado no leilão de Natal. Ah. Ele doou 10 quilos de feijão. Que legal. Foi sorteado e hoje é estranho no ninho aqui. Seja bem-vindo, Cauê. Opa, boa tarde aí, pessoal. Legal. Prazer estar com vocês aqui. E foi você que doou também as caixas de bomba pra nós? Foi, trouxe aí pra você. E além de fazer tudo isso, inspirou aquela música ainda. Qual que é? Quando girou todo mundo... Sensacional! Estou pressentindo que hoje vamos comer bem. Vamos comer bem bombons. Obrigado pela sua doação no Leilão de Natal. Leilão de Natal que essa semana está pedindo doação de sabonetes. Por favor, faça a sua doação de sabonetes. Vá no nosso site 97fm.com.br, página de promoções, leilão de Natal, registre o seu lance e o maior lance dará direito a ser estranho no ninho e mais um lance será sorteado para ser estranho no ninho, com a mesma sorte que teve o Cauê Giroto Barione que está aqui, palmeirense. Palestra, Dodô! Tá aliviado. É nóis! Meu Deus! Tá aliviado. É nóis. Pô, Wesley saindo e pulando o muro, né? Vai não junto sei. Com o Kardec, não, vai. Não cuidado com o que tá chegando, Osvaldo. Não, não vai não, não, não vai não. Ai, não. Sou da mesma ideia do Dodô aí. Você concorda comigo? Deixa o Valentim aí e pega, manda 80% do elenco embora. E entre o Argel e o quem que você prefere? Argel. É verdade. Sem dúvida. Então tá bom, também prefiro, acho que pensamos igual. Você não acha que esse novo diretor de futebol que chega, o Alexandre Matos... Ele foi contratado com o status de bicampeão brasileiro, de cara que montou um time competente no Cruzeiro. Lógico, teve a participação de técnico, etc. Mas será que a palavra desse diretor não vai ter um certo peso na escolha do técnico, não? Será que o Nobre não vai chegar e vai falar assim, olha, escolhe você, eu só fiz bobagem... Melhor você escolher... Mesmo porque tá sendo pago pra isso. É, então, né? Com certeza, ele vai ter uma... Ele que vai mandar praticamente ali, que o Paulo Nobre ele já viu que fez muita merda dentro do Palmeiras, então ele contratou uma pessoa aí, vai chamar... Eu queria saber do... O cara fez, mas tem 100 milhão, velho. O cara meteu 100 milhão. Só por causa disso pode tudo. 250 pila do VAR. Por que tem dinheiro agora? Fala a verdade. Por quê? O cara que põe 150 milhões no clube, ele pode fazer a merda que ele quiser. Lógico que ele põe. Fala bem, se o Palmeiras não pagar, ele paga, velho. Ué, o Kino colocou o dinheiro lá no Corinthians? Mesma coisa. O Domênico vai alugar uma casa. Eu sou fiador dele. Ele não paga, estoura no bumbum de quem? Ah, no bumbum, ué. Estoura no bumbum de quem? No seu bumbum, mano. No meu, sou fiador. É o que vai acontecer com o Paulo Nobre, se o Palmeiras não quitar. Então, mas já tá certo já esse cara? Já fechou? Já fechou. Estão falando há uns dois dias, mas até agora ninguém confirmou. Ô, Benja, e aquele diretor lá do Vasco? Você comentou que tava pra vir pro Palmeiras. Ele acertou com o Flamengo. Mas o diretor é esse Alexandre Matos. Olha, quero dizer pra você, sim, saiu no UOL agora que o Wesley é do São Paulo. Ah, aqui, ó. Aqui. Lê aí. Lê aí. Escrita aqui, UOL. Me ajuda aí. Peraí. Para o Palmeiras. Para o Palmeiras. Ah. E pro São Paulo? Eu não sei. Mas tá aqui. Para o Palmeiras, o Wesley. Ele já colocou a escadinha lá. Se para o Palmeiras, Sombra. Se para o Palmeiras, o Wesley Zomek, é sinal de que aquele papinho que falava que ele tinha um pré-contrato com o São Paulo é verdadeiro. Há indícios... Mas o Palmeiras já viu esse pré-contrato? Aí que tá. Mas todo mundo falou. Ó, mas vou dizer um negócio. O Wesley no Palmeiras, concordo plenamente que foi uma negação. O Wesley não é grosso, hein, gente? O Wesley, quando jogou bola sim, no Santos... Sim, mas ele é um cara relaxado. Do lado de quem, Benjamin? Não, mas o Wesley jogou muita bola, gente. É ruim, Benjamin. Vai na minha. É mesmo. Então, no Palmeiras também não tinha quem jogar. Ele pode chegar no São Paulo e arrebentar, gente. É a mesma coisa quando as pessoas falam do Valdívia. O Valdívia não joga com ninguém do lado. Mas pera. O Wesley apareceu no Santos. Começou a jogar bola, não deu. Emprestar o Wesley. Isso, aí o Wesley ficou lá no Paraná. Aí quando voltou, já entrou num time do Santos. Prontinho. Voando com aquela molecada. Arrumou a posição dele. E aí o Wesley jogou bola. Então, o time de São Paulo agora, tá pronto, leva. Não é nenhum perna de pau, mas o que o Palmeiras fez foi ter trazido o Wesley como se fosse o supra-sumo. O Wesley ele pode ser no máximo um bom coadjuvante. Jamais, lá, hein? Jamais um. Não da maneira como ele chegou no Palmeiras. Não é um cara falar, toma a bola e resolve. Mas não é. Jamais qualquer coisa. Do São Paulo aí o cara joga fácil. no lugar de quem? Pode ser que ele vai jogar. Também ó, você monta lá Denilson. Denilson. Ganso e Michel Bastos. Você vai tirar o Souza? Ah, o Souza não vai. Tirar o Souza, não, mano? Você é louco, deixar, velho. Deixa lá, roda o Denilson. É que sempre precisa. Monta lá. Mas o Wesley vai jogar, e aí? Souza, mas Wesley, tem espaço. Michel Bastos e Ganso. Tem muito jogo, olha, para. Com o Muricy, não é porque chega que sai, hein? O Muricy vai cair. É por quê? Não, você tá dando uma aula. Dando uma aula, não. Peguei jogadores que atuam no São Paulo na posição de meio campo e formei o meio campo. Ó, oh, o Mano. Ué, não é muito difícil. Você tá contra o Mano, Benja. Tô sentindo. Ele tá na maldade. Tá sentindo. Ele tá na maldade comigo. Você fez alguma? O que ele fez? Agora, se o senhor monta aí o seu meio campo, então, do São Paulo, dá uma dica aí pro Muricy. O senhor faria algo diferente disso? Você, como São Paulino, o que você acha, Benja? Sou corintiano. Mas eu acho, Mano, que é o seguinte. Não é porque são muitos jogadores que você tem que falar assim, ah, porque tem o Wesley, tem o Souza e tem o Denilson, todo mundo tem que ser titular, né? Você tem que ter o cara que fica no banco. Sim. Quantos jogos aí esse ano não ficou o Michel Bastos no banco, não ficou às vezes o Kardec no banco, ou ficou o Luiz Fabiano no banco, o Pato ficou no banco? É assim que você fala. E tem que ter elenco. Todo mundo fala que tem que ter elenco. É isso aí. Aí quando vem jogador, todo mundo acha, ah, mas esse vai ficar sobrando. Mas sabe o que é o problema, Sombra? É que infelizmente... Alguém tem que ficar no banco, ué. É que infelizmente o jogador, ele vem com uma pecinha que é item de fábrica, velho, não tem como você pedir pra tirar, já vem no próprio jogador, chamado ego. Essa pecinha aí, velho, infelizmente é complicado de você conseguir lidar. Porque na Europa, quando o cara sai daqui e vai jogar lá, o cara enfia o rabinho no meio das pernas, sei, se precisar ficar no banco, ele fica. Aqui, se o cara ficar no banco, ele fica de nariz torcido. Mas lá tem o Muricy. Pra uma peça com defeito, existe uma graxa chamada Muricy Ramalho. Mas dá uma engraxada no nego. Ah, tem uns culachos, né? É, se o nego ficar de nariz... Luiz Fabiano levou um. Levou esfregue. Quando ele não tava, que ele ficou internado, que ele saiu do jogo falando lá, tá vendo? Agora... Quando voltou o Muricy... Agora vai ser um teste. Escovada. Vai ser um teste também, o Wesley, não sei se no São Paulo ou em qualquer um outro time, porque o Wesley também, não podemos esquecer, ficou 8 meses para voltar de uma condição no Palmeiras, né? Cirurgia... Ah, mas voltou mal. Nessa época aí do Luiz Fabiano lá no São Paulo... Será que não foi o Luiz Fabiano que passava e jogava sal na comida do Muricy pra ele ficar com mais pedra no rim? Não, você tá louco! A concentração joga sal. Tem um outro detalhe também, RG, sabe o que acontece? O torcedor do Palmeiras, o meu amigo aqui, o ouvinte estranho no Ninho... O Giroto. Ele é torcedor do Palmeiras, ele vai... Coitado. Ele pode falar se eu tô errado ou não. O que muita gente pegava no pé dele, que ele não entrava em dividida. Ele corre pra não chegar na bola. Ele corre pra não chegar na bola. A bola tá caindo, ele vai pegar e ele começa a diminuir. Você isso também, né? Da vez se não, não é reflexo da contusão. O cara pode ser... RG, o Palmeiras já teve jogadores de um nível técnico baixo. Você pega, por exemplo, o Tonhão. O Tonhão, o torcedor do Palmeiras, adorava o Tonhão. Porque ele chegava dividindo. Ele chegava dividindo. O filho dele. Mas é verdade. O Henrique... Você vê, o torcedor do Palmeiras não fala mal do Henrique. Porque ele corre. Porque ele chega esforçado, travando bola, esforçado. Isso que o torcedor do Palmeiras quer. Que você ongue a camisa. O Wesley agora, corre na ponta do pé, meu velho. É uma aposta, tá louco, velho. Estranho, ó. Estranho, fica à vontade, participe. Valeu aí, tá bom? Pessoal. Interaja com todos nós. Se quiser pedir a palavra, levanta a mão. Ou você pode dar um coice no Mota, não tem problema. Ô, Domênio. Ah, você tá aí pra isso. Ele veio de shortinho pra não ficar passando na perna dele. O que você falou é brincadeira, né? Porque o mínimo que o cara tem que ter... não é, velho? O cara não precisa ser bom. Eu não sei se você lembra, Bernardo. Quantos jogadores não se deram bem na carreira? Você lembra o... mais por serem caras... Raçudo, né? Ah, quer ver um cara? Você lembra o Belete quando veio aqui? Você lembra o Belete? Você lembra que ele falou aqui? Falou, eu era grosso. Eu era grosso, mas eu corria. Porque a única coisa que eu tinha de bom era a minha corrida. Então eu corria pra cacete e aí eu me sobressaía nas corridas. Não é isso, Bernardinho? Então assim, o cara quando ele sabe que ele é limitado... O problema do Wesley é que ele acha que ele joga pra caramba, é craque. Isso aí. Não, mas os caras pagaram quanto por ele? Peito pra fora, pomposo. Eu só vou defender. E não é. Se ele soubesse da limitação dele e jogasse o feijão com arroz, legal. A torcida do Palmeiras vai entender. Do Wesley, eu só vou defender ele num negócio. Só isso. Eu concordo com a RG. A forma como o Tirone trouxe o Wesley... Já queimou o cara ali. O Tirone transformou aquela contratação. Torcedor do Palmeiras até entendeu quando ele machucou, esperou. Domênico, jogou-se um peso em cima do cara. Se deu um status, um nível pro cara. Que não era ele. Mas depois o time do Palmeiras. Não diga que o Palmeiras é ruim. É ruim, mas o torcedor do Palmeiras entendeu. É um clube que vive um momento ruim. E aí, tudo bem, ele não jogou mesmo. Mas olha, o torcedor do Palmeiras, mas não pegou no pé dele logo de cara, ele sabe disso. Demorou pra pegar no pé do cara pra caramba, velho. Pra caramba. O Dorival tirar ele no segundo no jogo domingo, uns 6 minutos do segundo tempo. A torcida inteira mandar ele tomar caju. Não tinha necessidade, era só trocar no intervalo. Tirasse no intervalo. Ali, ali é cabeça na bandeja. A não ser que ele tivesse machucado. Mas posso falar um negócio? Pode. É, São Paulo e Palmeiras no Morumbi, segundo turno, né? Voltaram pro segundo tempo, já tava 1-0 pro São Paulo. E o Dorival falou assim, o Dorival também, no começo do segundo tempo, se eu não me engano, tirou o Wesley também. E na hora, eu tava assistindo o jogo, eu falei... Por que tirou agora? Por que já não voltou com outra... Tira no meio. Por que já não tirou no intervalo? Volta no porque intervalo. Ele quer queimar o cara. Então eu não sei se é uma questão de querer queimar ou se é uma questão de perfil do técnico. Ainda dá lá seus 6, 10 minutos pra... E o cara não faz o que ele quer e tchau. Gente. Aí o cara sabe o que vai fazer no segundo tempo. Você tirar o jogador com 5 minutos... É queimar, né? A não ser que o cara tenha dado um amarelo e ele vai ser expulso. A não ser que ele se machucou. Mas não foi a primeira vez agora nesse jogo. É queimar o cara? Não foi. É, né? É cabeça na bandeja. Eu enxergo de outro... É cabeça, eu também vi dessa forma. Por outro lado, tá escrito que não pode tirar o cara? Ah, mano, para. É regulamento isso daí? Eu sei, mano, mas não é legal, mano. É igual, jeito, ó, né? Não, mas é que tá, Sombra. Eu vejo às vezes o pessoal falar assim, ó. O técnico viu lá, um jogador tal. Sacou o cara com 20 minutos do primeiro tempo, o cara não tá machucado. Ah, queimou o cara. Queimou o quê? Não, nesse sentido não, ele viu que o cara não tá funcionando. Vamos saber o que os ouvintes pensam no 3284-7097. É. Alô. É. Mais do que nunca, bicho. Mais do que nunca. Porra, bicho. Ah. Alô. Alô. Quem fala? Alô. É Maurício. É o quê? Maurício? Mauri. Ah, Mauri. Mauri do quê, Mauri? Alves de Oliveira. Alves de Oliveira. E quantos anos você tem, Mauri? 4.6, Lolo. 4.6? 4.5. RG, tá ruim a ligação? Hoje, RG. Hoje, 4.5, RG. Hoje. Comendador dizendo que a Sweet Sugar engravidou do filho. Então, mas é um idiota mesmo. Comendador, se liga. Very beautiful. Se liga aí, comendador. Mas e os 4.5 do ouvido? E aí, Domênico? Eu tô lá prestando atenção na porra da televisão. Um programa de humor lá. O cara da novela, não? É, com Kleber. Um outro lá. O cara contando a piada lá. Certo. Aí o cara pega e conta a piada. Contou a piada, tudo bem. Pô, eu, Mauri, o cara já tinha acabado a piada. Sensacional. Você não entende, você é bom. Mas olha, eu vou dizer. Você é bom, cara. Olha, eu vou dizer que eu não vou mais falar que é sensacional. Não, é espetacular. É espetacular, é isso. É outro plano. Nossa, outro plano de humor. Ah, outro plano? Mauri, tá outro plano de humor. Logo vai ser. Vai subir pro céu. Vai antes de mim, velho. Mas que daqui a ordem natural das coisas. Você é o Adivinha quem estava atrás do gol do Barradão? Adivinha quem estava atrás do gol do Barradão? Você estava ajudando? Falei, Thiago Ribeiro, chute aqui. Você ajudou? Ô, Mauri? Qual que é o bairro aí que você mora? É, Jardim Icaraí. Icaraí. Icaraí? Icaraí. Icaraí? Cadê o Dinho? Icaraí. O Dinho mora no Icaraí. Tô vendo, tô não. Esse estranho que a cara do Kleber é gladiador. Ai, meu, pega o cotovelo e vai, louco. Grajaú, Zona Sul. É isso aí, velho. Chupa, Domênico, chupa, RG. Sabe quem veio daí? Quem? Daí não, daí. Daí não, daí. Daqui não, daí. O Ralf do Corinthians. Ah, eu falei já, isso faz várias vezes. Era vizinho do Benjamin. É. Ele e o Ralf. Cara aí o Ralf. Mas esse estranho é o Ralf. É igualzinho. Nada, pô. Cara de quem? Do Kleber Gladiador, só que tem barba. Lembra bem. Lembra bem. Não lembro. Para, nada. Alô, e o time, Mauri? Que enganação de futebol isso, hein? Corinthians. E? Alô? Qual é o time? Alô? É palestra, meu irmão. Ah, chupa, Benjamin, falou Corinthians. Chupa, trouxa, que Corinthians. Tá mal, hein, velho? Ah, né? Nossa. Ô, velhinho. E aí, cara, quem que você queria de treinador do Verdão aí? Cara, especulando um monte de cara, gente cara. Aí. Fala aí. Eu vou falar uma coisa, despeço um campeão, eu quero é time. É, também, né? Verdade, precisava de um time de futebol bom. O time tá ruim, liga. Não é bom, o próprio treinador tudo. Então, eu vou de técnico, parece que tem um meio de avaliação, sabe? Tem uma época que tá bem, outra época que não ganha nada. Meu, eu não tô conseguindo ouvir direito, cara, não sei se... É, tá abafado o som. A sua ligação tá dando uma lata de azeite, velho. Tá ruim. Oi, você tá no Viva Voz, não? Não, tô vendo normal. É, infelizmente, tá ruim mesmo, tá, viu, Mauri? Ruim. Infelizmente, tá sendo impossível te ouvir. Mas você ganhou aí os prêmios da Energia 97, você ganhou um boné Vista Aérea, tá bom? Você também vai ganhar uma bolsa térmica da HDI Seguros e ganhou um kit Bozano, porque só a nova linha Bozano te garante um barbear fenomenal. Mas infelizmente vamos ter que encerrar sua ligação, que está impossível de ser inaudível. Ah, tá terrível, terrível. Vamos trazer mais ouvintes, vamos a mais ouvintes. O telefone é o 3284-7097 e vem no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mais ouvintes, Dodô. Vamos lá. Alô? Ah, mentira, que eu consegui, baralho! É a verdade que você conseguiu. Liga, desliga de novo, desliga de novo. Quem fala? Liga aí. Quem fala é o Anderson. Anderson do quê? Ribeiro Anderson. Martins. E quantos anos, Anderson Ribeiro Martins? 3.2 aí, Gê, hoje. Hoje. Ah, hoje? É. Hoje eu não sei, mas tem uns carinha fresco aqui nessa mesa, viu? Ah, é? Quem foi? Por quê? Ah, é, aqueles caras falam. Ai, eu não Anderson a pé na praia. Ah, sensacional! Eu tô falando que ele tá. E eu achei que você ia espetacular, espetacular. Eu achei que você ia meter no Martins. Fácil, aí é fácil. Ah, é? Tranquilo? Ah, não, eu vou falar uma coisa. Você é um cara fenomenal. Cara. Fenomenal, ouviu? Fenomenal. Você ouviu? Fenomenal, ouvinte falou. Fenomenal, O RG é o fenômeno do rádio brasileiro, é isso? Eita. Sim, senhor. Tá de 100 a 0 no trouxa do palhaço. Daquele trouxa, tô falando. Não, trouxa não. Quando eu falo aqui, aí ficam me... Não, que você, que bibibi... Mas trouxa não é muito... Mas é um trouxa. Mas olha quem protege. Aí acha que todo mundo é trouxa. Olha, também, olha quem protege. O chão. Ele protege porque ele não ouve o que ele fala aqui fora do ar, aqui. A hora que o Sombra ouviu o que ele fala dele aqui fora, eu quero ver se ele vai... Por que você não grava em off? Ah, é que tá a coisa, meu velho. Mete um off. Mete um off no palhaço. Vou gravar aqui com ele, sabe? Vou gravar aqui, vou pôr aqui no ar. Vou fazer de conta que ele, né? Oi, qual que é o bairro? Posso fazer uma dupla com o Dom Benjamino? Onde eu trabalho e onde eu moro? Não sei, como assim a dupla? Não, mas você me chamou de Dom Benjamino, pode. Tá. Mas trabalho não... Trabalho na Praça Santo Eduardo. Ah lá, Santo Eduardo. V. Maria. Exatamente. Ah. E concordo com alguns ouvintes que falam que na Vila Maria só tem caminhão, prato e cachorro. Isso! Você não tá trabalhando com as porras. Acabou o programa. Mano, e aí foi agora. Bom dia, brasileiro. Boa noite, até amanhã, acabou o programa. Sai daí, meu chapa. Essa frase tá aniversariante do dia. Sai daí, rapaz. Mas, ô Mota, é natural. Que uma metrópole tem uma área talvez um pouco mais urbana. É natural que uma cidade, como é o bairro da Vila Maria, possua também aí meios de transporte para se comunicar aí com o restante do país, tá certo? Infelizmente a gente tem que ter esse contato com o restante do mas país. Mas não tem metrô, né? E ali, é que eu vou explicar para ele que é taxista, que talvez ele engane os clientes, ou ele então não conheça realmente São Paulo. O terminal de cargas, já fala que eu sou taxista. Ué, você falou que trabalha em Santo Eduardo, ou você é P pontinho, pontinho, pontinho, ou você é taxista. É, então o negócio é o seguinte, o terminal de cargas, gente, ele fica ali na região da Fernão Dias, e ele ali não é Vila Maria. Ali não é Vila Maria. Tá certo, Domenico Gato? Sim. A Vila Maria, ela tem uma garagem, por exemplo, ali muito próxima da favela, ali na Marconi, da Cometa. O Bata falou que você tá mentindo. Da Cometa, negativo, ele conhece a região, ele sabe muito bem. O terminal de cargas não é na Vila Maria. É na Vila Sabrina também, tem terminal de cargas. Ali não é Vila Maria, gente. Eu preciso dar uma aula pro cidadão aí, que ele não sabe o que ele tá falando. Você trabalha com o que, amigão? Só pra saber. Eu sou responsável de departamento pessoal. Então, você não conhece nada de bairro. Você não sai daí! Você fica fechado aí, você fica fechado numa sala escura, velho, tá certo? Você fica pingando aquela goteira na tua testa, como se fosse aquela tortura chinesa, Domenico Gato. Entendi, entendi. E o cara não sabe o que acontece no mundo afora. Mas a Vila Maria tem muitos caminhões também, porque a Vila Maria é como se fosse um país, que a galera vem importar coisas ali, lógico. A Dutra, trabalhadores. Tem ponte, Vila Maria. Beverly Hills, Brasil. Luiz. Lógico que é. Mas na Beverly Hills passa caminhão. Tem escola de samba, isso basta. Deixa eu te falar, você conhece Manhattan? Você já foi pra Manhattan? Então, mas passa muito caminhão. Já foi pra Manhattan? Já. Manhattan, ela é uma ilha, tá certo? Ali no condado de Nova York. Condado, gostei de ser. Onde você tem ali. Eu que não vi essa palavra. Onde você tem locais próximos ali, como Queens, como Brooklyn, como New Jersey, enfim. Nova York é muito nossa, grande também. Tá isso vai longe. Aquela banda, BB&Q Band. Isso vai longe. Nova York, BB&Q Band. Brooklyn, Bronx and Queens Band. E tem Brooklyn Folk Essentials. É sensacional. Ali, ô Domenico, na ilha de Manhattan, tá certo? Você tem acessos aí, por exemplo, de New Jersey, do Brooklyn, do Bronx, Queens. Do Queens. Tá tudo ali. Mas quem tá interessado nessa porra? Mas, por exemplo, A Vila Maria é como se fosse Manhattan, mano. Entendi, é cobiçado por todos os bairros que estão ao redor. Nossa. É por isso que ali tá valendo. Menos pela aniversariante do dia, ela não quer. A Vila Maria é aí, ó, brother, é o time. Palmeiras do Rio. Ah, é nóis, é nóis. Mais um. É. E aí, velhinho? Quem que você queria de treinador do Verdão agora? Gostou da saída do Dorival também? Deus. Porra, Domênico, eu vou te falar a real, cara. Por mim, o Palmeiras tinha caído. Mas como assim tinha caído? Você tá louco? Não, porque assim, o Palmeiras dependendo dele próprio, não conseguiu fazer o próprio arroz com feijão. Se não é o Santos, desculpa, com esse time medíocre, com esse futebol escroto e ridículo que o Palmeiras apresentou esse ano, desculpa, merecia ter caído sim pra aprender com os próprios erros. Mas não aprendeu até agora, velho. Então, já caiu duas vezes e não aprendeu. Ah, desculpa. Isso é que eu ia falar. Eu não quero que caia de novo. A coisa não é sair o Dorival. A pergunta era... É modinha, Domingo. E quando eu falei aqui, eu falei fora. Sério. Quem trouxe o Dorival? O Dorival é um sujeito que rebaixou dois times na mesma temporada do Campeonato Brasileiro. Quem trouxe foi o presidente. O Dorival é um sujeito... Mas não caiu com o Palmeiras. O Dorival é um sujeito que quando ele tava à frente do Palmeiras e há tempos, ele dizia que tava tudo bem. Ele foi demitido num dia, hoje ele saiu disparando contra todo mundo. Por que ele não falou a coisa que estava acontecendo no momento? Não pode, hein? Não pode, cacete. Não pode. O cara tá trabalhando, vai sair vomitando contra todo mundo. Peraí, vomitando não, ele tem que limpar o que tá errado, mano. O Palmeiras, ó, que treinador é esse? Na boa. Pô, que porra é essa? Ó, para pra pensar no que você tá falando. Não, o Palmeiras, Domenico Gatto, próximo de cair. O Palmeiras tá numa zona de degola ali, uma zona desconfortável. Imagina se o Dorival chegar lá e falar, tô aqui dirigindo o time, esses argentinos que estão aqui, afasta. Os caras estão brigando. Tá de brincadeira, afasta. Mas afasta, mano. Afasta, mano. Manda pra Guarulhos. Em momento nenhum ele afastou os caras. Então não fala nada depois. Ele colocou pra jogar aí os caras. Ia gerar crise. Não. Crise ele tá gerando agora. Tá, mas vamos... Agora mas não. Mas vamos ver o outro lado do Dorival. Tudo bem. Não tô dizendo que ele é o melhor do mundo, mas também não dá pra fazer isso com ele. Porque tem o seguinte... Ele tava lá, faltando 10 dias para acabar o campeonato, Palmeiras nessa pressão do cacete, com todos esses problemas para decidir se ganhava, se não ganhava, se ficava ou não ficava, e todo mundo batendo, tá fora, a diretoria vai mandar embora, e ele segurou a onda dele. Ele pegou em 16º, ele devolveu segurou lá. Segurou o quê? Não. Ele pegou onde devolveu, não interessa. Ele não fez nada. Não caiu. Ele pegou em 16º, devolveu em 16º. Não caiu. Ele só não caiu. Dorival é muito fraco. Não caiu. Muito fraco. Uma coisa que o palmeirense mais fala, e eu não sei se o estranho concorda e o ouvinte concorda, fala assim, o time é horroroso. É péssimo. Pior que é péssimo. É ruim. Porra, tudo bem, mas se o Dorival não é bom, também que culpa ele tem se ele tem um time péssimo? Mas ele monta errado o que ele tem ainda. Só esclarecer. O time, ele é ruim. Bom. Só que o time do Palmeiras, ele não é pior do que o Atlético Paranaense, ele não é pior do que o Sport, ele não é pior do que o Chapecoense, ele não é pior do que o Goiás, ele não é pior... É que eu não vou lembrar os títulos. Botafogo? Botafogo ficou atrás, não, eu tô falando quem tá na frente. Figueirense. Então assim, Sombra, tudo bem. Tá, não era, passou, o não era pra passar o sufoco que passou. Quase o Palmeiras tinha que ter vencido o Sport em casa na inauguração da Arena pra ter saído do sufoco... E botar pressão pros outros que estavam lá embaixo, que se dane. Ele fez a mesma campanha do Gareca. Ele foi... 19 jogos. Então é ruim. Desculpa, o Dorival é ruim. Ele não pode pegar um time que é no mesmo nível. Ele meteu um lateral de volante. Que mais, Sombra. Não vou dizer que é mais, não. E no meu ponto de vista, o time do Palmeiras é um pouquinho melhor do que o Sport, pouquinho melhor que o Figueirense, pouquinho melhor do que o Chapecoense. Não é aquele, nossa, melhor, mas é melhor. Tem o Valdívia que se destaca lá e os outros não têm. Então ele tem que fazer um trabalho muito bem, sim. Ele tinha que ter escapado do Palmeiras. Ô, Sombra, ele tinha que ter entregado o time do Palmeiras em 11º, 10º. Que lugar que ficou o Flamengo? Se tivesse caído... Atrás do Santos. Se tivesse caído... Então, era lá que tinha que ter ficado o Palmeiras, ali. Se tivesse caído, seria a terceira vez que o Palmeiras cai e que o torcedor fala que caiu com um time melhor que tantos outros que não caíram. É, todo mundo que cai fala isso. Agora, pô, mas tem uma diferença dos times lá em cima. Foi o Dorival que caiu em 2002? Não, foi o Dorival que caiu da outra vez, na segunda não, vez? Não, foi o... Quem caiu foi o Kleina. Então, foi o Levira a primeira. Que é ruim, gente, pelo amor de Deus. Então, mas sobre o Dorival, ele pega o lateral esquerdo, Sombra, de 1,32m e põe no meio campo pra marcar. Ele consegue piorar. Mas foi só o Dorival que caiu? O Dorival, quem foi? O Gareca não foi técnico do Palmeiras também? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Como a gente não tá entendendo? O Dorival pegou o time em 16º com um turno. Ele trabalhou um turno e entregou em 16º. O que eu estou dizendo, por ele ser ruim, é o seguinte. Ele pega um lateral esquerdo, pequeno, que não tem perfil de volante e coloca pra jogar de volante e o time vai tomando um gol atrás do outro, ele porque não, ele não sabe montar. Isso, é só colocar o cara da posição. Mas o Gareca também perdeu jogos, para. Sim, o Gareca perdeu também. O Gareca perdeu, mas o time jogava melhor com o Gareca. Um turno, mas não somava ponto. É que vocês estão... Mas não somava ponto. Vocês estão cegos, né, mano? Em relação a isso. O que me parece, fazendo uma analogia, é que é o seguinte, o Dorival pegou um carro que deu PT. Sim. No carro deu PT, sim, aí puseram no Ciborgue, no Martelinho. Sim. O carro andando torto, aí falou assim, ah, também? Não mandou nem fazer balanceamento, por isso que não anda direito. Lógico. Não, eu discordo. Eu vou discordar, sabe por que eu vou discordar? Mas... Eu vou discordar porque eu trabalhei um turno. O Gareca não largou, quando ele perdeu e saiu, o Palmeiras não estava na zona do rebaixamento. Não estava. Estava em 16º quando ele foi embora. Mas saiu porque estava a caminho. Estava a caminho. Mas só ele foi... entregou em 16º. Então assim, o treino... Mesmo lugar do Gareca. Mesmo lugar do Gareca. Diferença. Qual a vantagem do Gareca? Posso te dar uma diferença? Não tem vantagem nenhuma. O Gareca não tinha goleiro. O Gareca nunca treinou o time com o Fernando Prass no gol. É, é verdade. Aí que tá a diferença. Pegou. E desculpa, o Gareca não dirigiu 19 rodadas. O Dorival dirigiu. Mas o aproveitamento. O Dorival dirigiu 19, o Gareca não. Ele não tinha goleiro, mas se com aquele monte de jogador que ele trouxe, se ele fosse bom, ele ia tomar um gol e o time dele ia fazer dois. O Palmeiras perdeu um monte de jogo com o goleiro frangando, o Domênico sabe. Olha aqui, tudo me leva a crer que o Paulo Nobre não é tão ruim quanto eles dizem. O Dorival foi um problema maior. Não. Ele que contratou! Ele que contratou o Dorival! Vamos por parte, vamos por parte. Um peso muito grande pro Dorival aí. Não, mas o time, não, juro por Deus, não foi ele que montou, o time tava montado. Não, ele coloca o lateral esquerdo pra jogar de volante, tendo um volante pera no banco, vocês estão entendendo isso. Pera só um minuto. Só por causa disso. Vamos lá, por partes, como diria Jack o Estripador. Por partes. Nunca eu falei aqui que o Paulo Nobre não tinha culpa, hein? Sempre falei aqui que o Paulo Nobre é o principal culpado por ter contratado o time que contratou. E ele sabe disso. O Paulo Nobre, gente, com o dinheiro que ele tinha, que era pouco, ele tinha a obrigação de montar um time melhor do que o Figueirense, do que o Sport, do que o Criciúma, do que o Bahia, do que o Vitória, do que o Chapecoense, do que Goiás. Todos esses times estavam, tá? Goiás. Tomou 6 do Goiás. Olha aqui, ó. Ele podia não ter a obrigação de ser melhor do que o Corinthians, que o São Paulo, que o Santos, que o Flamengo, Inter. Que o Fluminense, vai, que o Botafogo, Grêmio. Que o Inter... E o Grêmio e o Atlético Cruzeiro. Só que futebol não é essa matemática que você sabe. Tudo bem, Sombra. Não, eu sei que não é, tanto que não é que já caiu time grande. Só que não, é inadmissível. Eu não posso ficar quieto ouvindo. O dinheiro que o Palmeiras ganha da televisão não pode. Os caras não podem. Desculpa, não pode. Mesmo devendo cota. Não dá. Não dá pra ser pior do. Desculpa, a Chapecoense subiu agora. Vem subindo ano a ano aí. Não pode, a Chapecoense escapar antes da última rodada e o Palmeiras tá na degola na última. E os que subiram com ele? Pode vir aqui Jesus Cristo, falar pra mim, olha, não adianta, eu não vou concordar com isso. O time do Palmeiras não pode. E o Paulo Nobre tem que entender isso, não só o Paulo Nobre. E ele trouxe sim, Sombra, um técnico, é culpa dele. Aliás, no meu modo de entender, não é culpa nem dele. A culpa ali é do Gordo. Porque o Gordo tem essa intenção de trazer o Dorival, há muitos anos. É só ver entrevista do cara. Ele gosta do Dorival. Ele adora. Então, ele já fez bobagens aí de colocar... Ele derrubou o time da primeira vez, ele derrubou da segunda vez porque ele pôs o Tirone e derrubou. E ele quase conseguiu agora. Ele colocou o Paulo Nobre lá e quase que derrubou de novo. E vocês falam que ele não manda lá. Quando o outro teve aqui o Pescarmona, falou que ele nunca abandonou o clube. Vocês nunca acreditaram em mim aqui. Então acreditem. Ele manda lá. Então assim... O Paulo Nobre tem sim, ele é culpado em tudo que ele fez. Ele tem que entender que ele é culpado sim. Ele não pode ter um time com a gigantesca que tem o Palmeiras, gente, e entregar o time em 16º e só ficou porque o Vitória não fez a parte dele. Ele não teve forças. Eu não posso acreditar nisso. Verdade. Eu não posso me conformar com isso. Bom, e outra, mas... o Dorival, ele trouxe esse Dorival, gente. Olha, o Dorival, gente, ele tinha muito mais que um turno pela frente. Ele poderia muito bem ter trabalhado esse time que é fraco, fraco, mas melhor que alguns times que estavam aí. Na frente, que ficaram na frente do Palmeiras. Ponto. É, o Dorival, ele derrubou dois times no mesmo ano. Foi agora, recente, não faz tempo. Foi ele bom, derrubou. Gente, ele derrubou o Vasco, ele derrubou o Fluminense. Então, o bom trabalho na bola, você, ele derrubou. O bom trabalho que você disse que o Palmeiras não tem um time pior que o do Flamengo e elogia o Luxemburgo por ter feito algo com um time ruim. O mesmo trabalho que o Luxemburgo fez agora e que não conseguiu fazer no Fluminense, que foi mandado embora antes de cair. E com relação ao Dorival, só pra falar com relação. Ah, mas ele não tem mais moral que o Dorival, né? Ah, mas não dá pra comparar um com o outro. Com relação às críticas que o Dorival fez, eu acho que ele tem razão, Domênico, no seguinte aspecto. Dentro do que ele falou. Luxa, o Luxemburgo não é bom? Luxa, eu acho que ele é melhor. Pera, gente. Eu acho que ele é melhor. Com o Dorival. Sim, mano, eu acho que ele é melhor. Só pra responder o Sombra, eu acho o Luxemburgo melhor que o Dorival pra caramba. Gente, mas com relação ao Dorival, uma das coisas que ele declarou hoje, que eu concordo plenamente com ele, foi o seguinte fato. Ele falou: me prometeram, inclusive eu só aceitei pegar o Palmeiras nessa condição, porque ele não queria pegar o Palmeiras ali perto da zona de rebaixamento. Ele falou: você vai ter tempo pra trabalhar. Você vai ter esse ano e o próximo pra trabalhar. Desculpa, Domênico. Falar que o treinador aí que pega um time andando, montado, tá certo? Tem um time caindo pelas tabelas aí, teve tempo pra trabalhar? Me desculpa, mas pra mim não teve. Quem teve tempo foi o Gareca, que assumiu o Palmeiras antes da Copa do Mundo. Teve um mês pra treinar o time. Mas foi um erro, mano. Mas eu sei que foi um erro. E o Dorival pegou o time já desmontado, caindo pelas tabelas. Mas tudo bem, mano. Não tem problema nenhum. O Vanderlei Luxemburgo pegou o time desmontado. Pegou o Flamengo em último, lanterna do campeonato. Ele tirou. Só um minuto. O Anderson vai falar agora, né, Anderson? Ah, ô Sombra, então, tudo isso que o Domênico tá falando, eu concordo com ele, concordo que o Paulo Nobre teve culpa em muita coisa, ele errou em muita coisa, só que eu vejo por um outro lado também, seja o Gareca, seja o Dorival, seja o técnico que for, poderia trazer o Guardiola, o Mourinho, qualquer técnico que fosse, não adianta você trazer o profissional se você não dá as condições pro profissional trabalhar. O nosso time é extremamente limitado, tem muito jogador ruim. Nos jogos que eu vi, que eu acompanhei, é inadmissível ver aquele Mazinho jogando. Pelo amor de Deus, aquele cara parece um curupira, tem dois pés esquerdos. Entendeu? Aí você vê o Wesley, que é outro cara que é medonho, é abominável. Entendeu? Então, se você não dá as condições para o técnico fazer o trabalho dele, realmente fica muito difícil. Agora, só espero que nesse 2015 que está vindo, pelas notícias que eu ando vendo, com tentativa com investidores para trazer o Fred, eu vi uma notícia, se não me engano, estão querendo também, ou tentando trazer o Rafael Sobis. Espero que dê certo, espero que consigam fazer um time competitivo, que venha e resgate todo o orgulho do Palmeiras, que faça realmente valer a história que o Palmeiras tem. Mas se você não der condições para o profissional trabalhar, realmente vai ficar difícil de montar um time competitivo. Tudo isso que o Domênico falou, ele está coberto de razão, mas eu não acho que a culpa seja única e exclusivamente do técnico, entendeu? Mas, infelizmente, é como o Ben já falou hoje, o futebol... não sei se o Benjo, você mesmo falou. É uma caixa de surpresa. Exatamente. Entendeu? Então. Foi humano. Especulação do Mano Menezes do Palmeiras. Talvez seja uma boa alternativa. Eu, particularmente, não gosto da forma como o Mano Menezes treina o time. Mas, de repente, no Palmeiras dá certo, por que não? E o Anderson estranho que tá aqui? O Kleber Gladiador Cover. Você concorda com ele? Não, não concordo. Não concordo? Você achou tudo uma porcaria o que ele falou, é isso? Ele fez cara de nojo. Não, cara de nojo. Tem coisas que ele tá certo e tem coisas que ele tá errado. É, na minha opinião, né? É o seguinte, o time do Palmeiras, ele realmente é limitado tecnicamente, mas você pode exigir mais do jogador, você pode exigir esforço dele. O que a gente vê do Flamengo, do Goiás, até do Atlético Paranaense, que estava jogando com o terceiro time, Você vê os caras correndo, você vê os caras dando o sangue. Palmeiras não tá fazendo isso, os caras estão andando em campo, então... E anda em campo, culpa é de quem? Eu discordo, o Palmeiras não anda em campo, não. Ah, eu acho que ele vem andando... Andando, é que o time é tão ruim. Caiu ali. É, às vezes ele dá a impressão que ele não anda, é um time ruim. Você lembra quando, final do ano passado, que o Palmeiras foi atrás de um treinador argentino, que era o Bielsa? Ah, o Bielsa. Eu dei a informação aqui. Eles foram conversar com o Bielsa, assim, e o Bielsa falou, o problema do Palmeiras não é treinador. Ele disse, o problema do Palmeiras era elenco. Então, eu vou te falar, você pode trazer, eu concordo com o Vinícius, você pode trazer o Guardiola, o Tele, ressuscitar, o Luxemburgo, o Mano Menezes. Se você der um time igual esse, não tem mágica. O erro do Dorival, eu se fosse Dorival, eu não teria pego o Palmeiras naquela época. Essa é a diferença. De jeito nenhum, sabe por quê? Porque é impossível. É impossível. Ô, Gladiador Cover, Palmeiras teve esse ano, na média, um treinador a cada 4 meses, tá certo ou não? É isso? Ou a cada 3 meses, porque teve 4 treinadores. Aí o Dorival chega. Quando que o Dorival assumiu o Palmeiras? Agosto? Setembro? Não me lembro. Foi depois do Careca. É, foi acho que em setembro. Que mês? Acho que foi setembro. Porra, velho, que milagre o cara pode fazer. Eu falei. Passou Luxemburgo, outubro. Passou Filipão, porra, passou Muricy. O Dorival. O Careca, assim, teve o tempo pra trabalhar, porque ele pegou o time antes da Copa. Dorival dirigiu 19 rodadas, mano. Era, gente, 19 rodadas. O Gladiador Cover, ele teve 3. O Dorival jamais poderia ter pego essa roubada. Não existe milagre. E o Palmeiras não deixou de cair por causa dele. Mas ele falou que só pegou, você viu a declaração dele hoje? Não. Ele falou que ele só pegou porque ele havia conversado com o Paulo Nobre, com o Brunoro, com todo mundo lá, com o Omar, que também foi mandado embora, e asseguraram que ele teria mais o próximo ano pra trabalhar. Porque ele falou, eu não queria ficar rotulado como um treinador que pega time às vésperas do rebaixamento, e ele não queria ficar caracterizado por isso. Ele assinou o contrato até junho do ano que vem. Mas é o tempo do Dorival, por que é junho? Junho. Ué, o Campeonato Brasileiro já começou. Ele teria o Paulista e o comecinho do Brasileiro. Mas uma coisa brasileiro, eu acho que ele deveria ter assinado até dezembro do próximo ano. Teria que ser até dezembro do próximo ano. Já que prometeram que ele ficaria o próximo ano, Paulo, então o negócio é o seguinte: crava aí até o final de 2015. Mano, o Gladiador Cover vai falar, mano, não dava pra acreditar nesse papo. Fala, Gladiador Cover. Assinar até junho não dava. Você acha algum. O elenco melhor de algum time que estava acima da tabela do Palmeiras, melhor do que o time do Palmeiras? Eu sou suspeito, porque se você ouvir o programa, eu tô falando faz algum tempo. Algum time que estava acima? Sim, o Cruzeiro era melhor, o Atlético era melhor, o Corinthians era melhor, o São Paulo era melhor, o Gladiador. Quer dizer, na faixa ali deles, Goiás, Flamengo, eu sou suspeito pra falar, eu tô falando desse time do Palmeiras, não é de hoje. Mas o time do Palmeiras horroroso. E além do time ser fraco, os caras erraram em tudo. Você vai montando, você pergunta pra qualquer jogador, pra boleirada que conhece, não eu. Os caras falam, pô, como é que você quer montar 2, 3, 4 times num ano? Não Mas dá. Um cara que põe 150 milhões do bolso é palmeirense pra caramba. Vocês não deveriam criticar de novo um cara esse papo. Desculpa, um treinador com lateral esquerdo de volante, pra mim não serve. Desculpa, estou maluco. Bom, infelizmente a ligação do Anderson caiu. Você continua ouvindo aqui o Estádio 97 da Energia 97 FM. Lembrando, amanhã tem a limusine do Estádio 97, o Estádio 97 amanhã móvel. De Natal, amanhã nas ruas de São Paulo. Amanhã eu vou de fraque branco e cartola, mano. Ah, duvido. Eu vou ver se eu consigo arrumar. Eu quero o estilo amanhã. Ah, pra arrumar. Sabe os caras do Motley Crue? Eu sei. Uma coisa meio assim. Tá certo. Comili. Vamos agora, mano. Vamos de gravata também. Ô, mano. Oi. Ô, mano, fala difícil. Vamos falar do ticket de alimentação. Ah, vamos lá, Sombra. Hoje ele já falou ressalva. É. Sim. Mas você falou? Sei lá, eu sou um posto de cultura. Tem nego reclamando aqui. Tem nada. Quem reclamou? Já leio. Então lê aí, o bagulho é o seguinte, ó, Benjamin, já notou que o mercado tá sempre mudando, né? A molecada chegou e transformou mesmo o jeito de pensar e de agir dentro das empresas, amigão. E você, tá acompanhando essas mudanças ou tá aí panguando igual o Benjamin, que é dono de empresa aí e tá aí moscando por aí? Tá de brincadeira, Benjamin. Agora, pra manter os jovens talentos animados e motivados, é preciso muito mais do que aqueles presentinhos de antigamente que as firmas davam, é ou não é? Aquela caixa de Natal lá, porque não era nem cesta, era caixa. Era uma caixa de madeira, cheio de palha, tá certo? Um bolo lá daquele negócio pra fazer, aquele bolo que tinha gosto de farinha. Uva passa, que a tua sogra ia colocar uva passa no frango, no arroz, na maionese, tá certo? Uva aquele passa no Danone. Duro. Tá de brincadeira. No Danone, tá de brincadeira. Ô, Portugal, os caras estão de sacanagem. Feijoada de uva passa. É, mas punha mesmo. Fruta, ó, fruta cristalizada e uva passa. Porra. Meu Deus, mano. Pensando nisso, a Ticket lançou o Ticket Alimentação de Natal, amigão. Um cartão que oferece liberdade de escolha pra todos os seus colaboradores. Facilidades pra sua empresa e, é claro, hein? Um Natal muito mais animado pra todo mundo. Com ele fica fácil preparar aquela super ceia para a família inteira, ou então quem sabe aquele churrascão para toda a galera. Opa. Isso porque ele traz milhares de estabelecimentos credenciados Ticket. Ah, amigão, seus funcionários vão poder escolher onde, como e o que eles vão comprar, tá bom? Agora a sua empresa ainda pode solicitar o Ticket Alimentação de Natal e pagar em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Que boiada, hein? Pagar em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito, amigão. Quer outra boiada? Ha! Tudo isso com frete grátis. Pronto para mudar de vez o jeito de motivar os seus colaboradores? Então acessa aí, tanatal.com.br. Anotou? Vou repetir, hein? tanatal.com.br e contrate já, Basílio! Boa! É isso aí. Empresário também, temos mensagens chegando através do aplicativo de energia no oferecimento de Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes e primeira parcela para março. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Também no oferecimento de Hello Food. Quer comer bem sem sair de casa? Hello! Peça Hello Food! Deu fome? Dá um Hello! O Guilherme Longarese escreve para nós dizendo: o Palmeiras precisa de jogador. Estão supervalorizando os treinadores no Brasil. O Guilherme Longarese manda ainda: chupa Mota adjunto. Adjunto nominal. Você viu que o Vasco mandou embora o Joel Santana? Mandou, é. E eles falaram que o novo treinador no Vasco, viu, Gladiador Cover, é salário de 100 pau, não vai pagar mais que isso, não. É, tá certo. É o que você pode pagar. E parece que o Corinthians também, pra treinador, é treinador. Ah, também não é, vai. Sem pau, Domênico. Aqui é 100 pau. 100 pau pra treinar o Vasco, você vai? No Corinthians acho que é 400 pau. Ó, 100 mil pra treinar o Vasco, quanto você vai, Domênico? Quando que dá vacina? Mas tem que distribuir a camiseta. Vai ter o Domênico do Rio xingando, mas é ruim. Esse Domênico é ruim. Porra, velhinho. É ruim esse Domênico. Não sei se já viu treino no futebol. Bobagem isso aí. Liga pra ele aí, Domênico. Mas eu posso até ser ruim, mas eu não coloco lateral esquerdo de volante quando ele é pequenininho. Assim, não sabe nada. Vai. Eu não preciso estudar, que nem esses caras falam. Não, precisamos fazer um curso lá fora do país. Não precisa fazer curso. Porra nenhuma. É ruim. Dorival, você é medíocre, Dorival. Você é ruim. Osvaldo de Oliveira, você é ruim. Lateral pra jogar de volante. Mas lateral grande. Aí é gênio. Aí é gênio. Pra marcar? Olha, um dia... É ruim. Dorival é péssimo. Mas um dia, puseram o Júnior lateral esquerdo de volante, o Júnior que não era grandão, deu certo. Mas volante de saída, né? Era volante de marcação. O volante de chegada, de partida. Desculpa, amigo. Uma coisa é você jogar com três, calma. Falou, agora eu vou falar, vocês estão loucos? Uma coisa é você... Não, para, professor. Deixa eu te explicar aqui o seguinte, então. Presta atenção. Uma coisa é jogar com três volantes e um deles... Então tá bom. Não é perdendo gente, tem que saber o que fala. Você jogar com três volantes... Jogar com três volantes e o Júnior com... pela esquerda, aí é fácil. Joga com dois no lateral. Eu vi Kleber, eu vi o Kleber lateral esquerdo do Santos jogar nessa função. Eu vi o Léo baixinho pra caramba, pequenininho, jogar nessa função. Léo era meia. Lateral esquerdo. Nessa função de meia. Só um minuto, mas aí... uma desculpa. Pera um pouquinho. Você está com os dias contados. Pera só um minuto, gente. Mas pera aí. Aí é só olha o Portugal, só um minuto, como diz o Mano. O Portugal tem razão. Você não pode colocar esse cara jogando aí, como vocês estão falando, e colocar só dois, cara, pra marcar. Com três, você pode jogar com eles, sim. Você meter três volantes, velho, mas é claro que os dois vão subir à vontade. E você põe aqueles dois pra cobrir. Peraí, é o primordial do futebol, porra. Domênico, se os caras não sabem fazer isso, Domênico, se o time tá. Muito dinheiro pra isso aí. Se o time tá redondo, pode ser três, pode ser quatro, pode ser um. Para. É, mas o time não tava redondo, aí que tá. O Dorival pegou um time sabendo das limitações do time e quis inventar, porra. Vocês não estão entendendo? O Portuga Ancelotti mais defendeu até hoje é que o São Paulo, que o Muricy devia escalar o Álvaro Pereira, lateral esquerdo, de volante. De volante. São Paulo. É, o Portuga não é Ancelotti, mas a Inter de Milão, pra quem vê jogo, ele jogava desse jeito. Ó, Portuga. Dá questão, na seleção uruguaia ele também é. Portuga então tá então o Tabárez é burro, né? Os caras é tudo burro lá na Inter de Milão, todo mundo é burro. Só vê o que ele faz, pô. Alô, Real Madrid! Alô, futebol, só vê o jogo. Já vê o Portuga jogo. Tem que falar, porque não é possível. Você com dois volantes, você colocar um lateral e falar que ele vai marcar, não vai marcar. Eu não sei por que a Lusa sofreu tanto e caiu. Tá bom, você joga aí. Os caras estão ironizando o Portugal. O cara coloca aqui, o Guardiola colocou o Land volante, aí o Guardiola é gênio, é isso? Não é igual, né? Não, você não respeita também, não. Não seja humilde agora também, não. Não tô sendo humilde. Tá pensando que a opinião dos caras é ridícula aqui. Ô Vasco. Desculpa. Se se puseram o teto em 100 mil, pode ser menos. Você vai por quanto lá, Portugal? Vamos ver. No Vasco eu não vou porque não tem material humano. Olha lá! Você não é o técnico, trouxa! Você não é o técnico! Então o Dorival não pode usar essa desculpa, é isso? Deixa eu te explicar um negócio. Deixa eu te explicar um negócio, amigão. Você só quer jogar com o time bom. Vamos supor que eu sou o Sombra falou que time bom. O Sombra falou que eu posso ser lá o Muricy do São Paulo. O São Paulo vai jogar contra o tô falando do Vasco. O São Paulo, calma aí. Do Vasco, O São Paulo vai jogar contra o São Lourenço lá em Boedo. Campo Lotário, com um monte de gente. Se eu sou treinador. Na altitude ou não? Não, é Buenos Aires. Se eu sou treinador, eu armo um time assim, meu querido. Eu armo com o Souza, Denilson, mas Álvaro Pereira... Mas você tá pegando o time que tá pronto. E o nosso querido Michel Bastos Parmar... Tá pegando o time que tá pronto. Eu quero ver com o material humano que tem no Vasco. O que você vai fazer? Saudade. Então o Dorival não tem culpa. O meu FIFA Mena já então, não final, perdeu. Não, peraí, RG. Então no final, então a gente tá certo. Então o Dorival não tem culpa. Escutando, porque o material humano que ele tem... Escutando tudo isso aqui, eu só fiquei com saudade... Dorival colocou o lateral... Eu só fiquei com saudade do 4-2-4. Não, peraí. No final, então você concorda, não concorda, Portuga? O Dorival não tinha jogador bom. Ele tinha o volante no banco e colocou o lateral no volante. Não, mas só isso, então. Foi o único erro dele. Por isso que o Palmeiras caiu. Não, não caiu. Não, quase caiu, de produção. Não, o erro dele foi ter um time limitado e, além disso, montar mal o time. Então, ele não tem culpa. Vamos trazer mensagens. Vamos lá. Quem não tem culpa? Horrível, Dorival. O time do Palmeiras era muito... vou te falar, o Dorival... Lógico que tem culpa. E o Gareca teve? Teve muita. Mas é que vocês falam, parece assim, que falam do Dorival Delgado. Olha aqui, ó. Não, é isso, né? É que vocês não entendem e tem que desenhar na lousa. Então eu vou desenhar na lousa pra vocês. Vocês entendem. Peraí, eu vou desenhar na lousa. Não, eu vou desenhar na lousa. Vou desenhar. Calma, eu vou desenhar. Eu tenho paciência com vocês. Então vamos lá. E não adianta. Falou, tem que ouvir. É difícil. Então é assim, o Dorival, a primeira coisa que ele tinha que ter feito é o que um treinador médio do futebol brasileiro. Médio, hein? Médio do futebol brasileiro. Aqueles caras que chegaram agora, tá vendo futebol agora, tem que ter feito o seguinte. Fecha a casinha. O que é fechar a casinha? O primeiro jogo que o Palmeiras fechou a casinha, Portuga, foi um dos jogos mais legais que o Palmeiras jogou. Infelizmente não deu resultado porque pegou um time muito forte. E foi, se ele fizesse isso, quando começou, o Palmeiras não tinha perdido tantos pontos. Três volantes, velho. Três volantes. E não é pegar lateral esquerdo, Juninho e Vitor Luiz e meter lá. Porque não vai adiantar. Ele nunca fez aquilo lá e não vai fazer direito. Volante! Não importa se ele é bom, volante ruim. De ofício. Volante! Põe três, porque você tem dois meninos jogando na lateral que sobem, que são alas. Eles não são laterais, são alas. Vocês sabem a diferença de ala e de ou não? Tem que saber. Ala é uma coisa. Lateral é outra. Então tá bom. Volante é outra. Você tem dois alas, o João de um lado, o Vitor do outro. Você não pode pôr o Juninho de lateral e meter o Vitor, que é um ala, pra ser volante. Porra, não dá. E aí é o seguinte, aí ele colocava, Portuga, mas ele põe um volante e mais esse menino. Ou seja, ele perde dois caras. Dois. É um cara só de miolo ali, é três aqui, três, fechando a casinha, três. Ou põe três zagueiro. Três zagueiro e dois volante. Mas volante. É isso que ele tinha que ter feito. É isso que eu tô falando aqui. O Palmeiras podia ter todas as limitações do mundo. Porém, se fechasse a casinha bonitinha... Tinha saído do sufoco muito antes disso, meus amigos. Podem acreditar no que eu tô falando. É só ver um pouco de futebol. Opa, vamos lá, então. Com as mensagens aqui, ó. O Ticão Pavão. O Ticão Pavão. A gente comentando num trem, tamo com saudade do antigo mano. É. Que não ficava defendendo. Você foi vingativo, hein? Tá escrito aqui. Mas você foi vingativo agora, hein? Tá escrito aqui, ó. Você foi buscar o único e-mail que chegou me criticando aí. Ah, mas chegou. Aqui não tem antigo mano não, tiozão. Ando de Lógico trem ainda, ando de metrô e o bagulho é louco, esse mano. Esse mano que fala difícil tá chato. Não, não sou chato não, patrão. O bagulho aqui é louco, mano. É, Benjamin? Esse filho é um boy, hein? Negativo. Alexandre... Continua andando de trem de metrô, mano. O Alexandre corintiano, bababá, bababá. Quanto que tá o metrô, mano? 3 conto. 3 conto. 3 conto. Tome, trouxa, lá. Mano, um cara de tacho lá. 3 conto, mano. Nessa, eu não sei porque eu não pago. Ferrou. Ah, não, você não paga. Você é o quê? Eu ganho da rádio. E daí, mas você paga. Não, eu dou dinheiro pro teu irmão e vai lá comprar pra mim. Mas não importa, o vale transporte é pago. Se você não paga, a rádio paga. Então, você pronto. Tem que saber quanto debita. Mas eu não... Grava que você passa, penso, debita lá, 3 reais e você assalta. Não vejo nem o saldo da conta. Olha, que mala, hein, que mala. Que mala. Rapaz, olha. Mas você não vai falar do antigo Mota? Mas eu sou o mesmo desde que eu cheguei. É a mesma porcaria. Eu sou o mesmo desde que eu cheguei. Como é bom não precisar administrar conta. O antigo Mota dormia até 1 da tarde, agora acabou esse ano isso. O Alexandre corintiano fala, o Dorival é ruim sim, mas colocar tudo na conta dele? Felipão era o top, também afundou. O Tarcísio Aparecido da Rosa... Melhor decisão do senhor Paulo Nobre foi começar a limpeza no futebol. Agora espera que dispense-se no mínimo 15 jogadores inúteis e contrate jogadores dignos de vestir a sagrada camisa. Palmeiras precisa trazer uns 2, 3 jogadores, sabe o quê? Jogador que tem título, jogador ganhador. Palmeiras não pode trazer. Põe os moleques aí, tem 3, 4 moleques bons. O estranho quer falar aqui. Fala. Atrás, né, Gladiador Cover? Traz 3 jogadores que tem título, que tem currículo, tem história. Mas não é que você é parecido com o Gladiador? Não, sério, na boa. Então, se o Gladiador não tem a barba. Você é muito parecido, é uma mistura de Gladiador com Juninho Paulista. Ah, mas, Jesus. Cadê o Matuidi? É o cruzamento Matuidi. Do Juninho Paulista. Não, Juninho Paulista, não o Pernambucano. Ah, é verdade. O Paulista. Que agora é todo Juninho, pra mim, com a do Landucci. É o virou Matuidi. Mas de Kleber Gladiador, ele não tem nada aí. Também acho que não. Nada a ver, fala aí, mano. É mais fácil falar que ele é parecido, sei lá, com o Walter do Fluminense do que com o Kleber Gladiador. Deve jogar melhor que ele, você. É que o mano é vingativo. Não sou, não. Parece. Lembra. O branco do olho. Lembra. Sensacional. Parece mais que aquele do Real Madrid lá, o barbudinho lá, como é que Sombra. Piquet. Sabia Alonso. Parece o Sabia Alonso. Parece o Piquet. Que o ouvinte mandou. Ele falou que o Paulo Nobre tá começando essa limpeza, né, no futebol. Queria ver se o Benja tem alguma informação. Então, se isso veio de informação do Gordo, se veio de informação de alguém, ele tá fazendo isso daí por conta própria. Soletrando. O Gladiador Cover, ele vai limpar. Eu acho que ele vai montar um time competitivo sim pra esse ano. Então, Ele viu. Ele precisa ter humildade suficiente pelas atitudes agora. Parece que ele tá reconhecendo que ele fez, em termos de futebol, uma gestão desastrosa. O Paulo Nobre errou em tudo. Ele colocou muito coração aí, eu acho, viu? Não, ele falou que ia dividir a razão. Não, pra mim ele não colocou coração. Pra mim ele colocou outra coisa. Se tivesse colocado coração, talvez ele tinha montado um time melhor. Então a gestão dele foi horrorosa no futebol. Então eu acho que agora ele vai montar um time competitivo, sim. Até por uma questão até pessoal dele, sabe? Pô, fui reeleito. Eu já fiz uma coisa, né? O torcedor do Palmeiras tá no veneno comigo. Tem um estádio, cara, que vai dar um baita de um up aí no Palmeiras. Ô, gente, o Palmeiras em 2 jogos aí botou 8 milhões no bolso. Né? O torcedor do Palmeiras tá animado com isso aí. Então eu tenho certeza que o time competitivo. Pegaram no pé do Paulo Nobre, Sombra, porque ele é rico. Pela primeira vez na história, o Palmeiras vai ter um time formado com uma parte de jogador da base. Porque nunca então, o Paulo Nobre. Exatamente isso. A história recente. Bom, o Paulo Nobre, amigão, pegaram no pé dele porque é como se fosse aquele estagiário rico, Sombra. O estagiário tem o carro do dono. Ah, porque ele não almoça no quilão com os outros. Aí começaram a pegar no pé do cara, tá ligado? Aquele estagiário que chega lá com o carrão importado. Pegar no pé por quê? Pegar é preconceito. É preconceito. Tá bom, então fala pra mim 3 coisas boas, positivas da gestão dele esse ano, no futebol. Ele não foi um cara extremamente autoritário, ele ouviu todo mundo que tava com ele. Inclusive o Gordo. Você ouvir e ver que todo mundo que tinha opina errado e ia concordar, também não teve vantagem nenhuma. Ele teve a hombridade de manter o Valdívia no time do Palmeiras, quando muitos poderiam ter ficado bravinhos com o Valdívia. Ele tinha contrato. Poderia ter metido o pé na jaca do Valdívia. Depois do Valdívia ter ido se recuperar na Disney. Tá, o Valdívia só não foi embora porque o clube lá não quis. Mas o problema não foi o clube não querer, o problema foi se recuperar na Disney. O presidente poderia ter voltado e falar, agora você vai embora. Mas ele agora, tava de férias. Agora você vai embora. Agora, tirando as brincadeiras, fala 3 coisas boas. Fala 3 coisas boas. E a terceira coisa foi ter colocado 150 milhões no clube. E o presidente faria isso? Ele não colocou. Você faria isso se você tivesse 150 milhões na conta? Então, senhor, eu tô corintiano assim como o Paulo Nobre você palmeirense. Faria. Você faria. Não, mas eu também então não sou tão corintiano como o Paulo Nobre. É. Como é. Dema. Isso é o Dema mesmo. O Danilo é o Dema, não, tô falando sério. É o Dema. Mas você colocaria 150 milhões de São Paulo se você tivesse? Hã? Você colocaria 150 milhões de São Paulo se você tivesse? Bi, eu colocaria. Se eu tivesse 10, no mínimo 10 vezes isso, talvez. Com se certeza. Eu tivesse 150 milhões, se tivesse um bi. Eu não estaria olhando pra essa sua cara. Não, se eu tivesse um bi. Dá pra botar 150 milhões? Vai. Ah, um bi vai ser punha. Ah, um bi. Por amor, por amor, por amor. A última, não, coisa, a última coisa que eu queria passar perto é ser presidente de um clube. Claro. Pô, eu ia curtir, ia me divertir. Pra que arrumar pelo em ovo? Tem nego na porta da minha casa. Não, você daria. Vocês estão falando sério? Vocês colocariam dinheiro no clube? Se eu tivesse um bi, eu falei que eu daria. Eu não daria nem um centavo. Eu daria. Tá de brincadeira. Se eu tivesse um bi... Mas, RG, você sabe que por um lado, assim, eu penso o seguinte. Se eu tivesse um bilhão... Tá preocupado com outras coisas. Se bem que uma coisa é o seguinte. Ele não pôs 150 milhões, ou 100, ou 120, não interessa. Eu ia dar pra ceder 150 milhões. Ele se tornou um avalista dos 150. Ou seja, não saiu do bolso. É lógico, só assinou. Agora, lógico, se o Palmeiras não pagar, quem paga? Se o Palmeiras não pagar, quem vai pagar? Quem paga é o porco. Se o Palmeiras não paga, quem paga é o Nobre. Quem vai pagar? Vai pagar. Por um lado, eu penso o seguinte. É o anjinho e o diabinho, um de cada lado. O anjinho fala assim, o diabinho fala, não, põe lá o dinheiro, o clube que você gosta, você quer ver campeão, com esse dinheiro dá pra montar time bom. Um chupa mano, chupa o também. Anjinho fala assim, não põe não, esses caras que estão tudo em campo são tudo um monte de mané. É. Os caras querem só bicho, ainda mala branca se tiver que derrubar. Corre. É. Você entendeu? Então tem essas. Assim, tem o Valdir. Pra ter o prazer, se eu fosse bilionário, pra ter o prazer de ver meu time campeão... Só se ele fosse seu. Faria. Eu faria um negócio. Agora, por outro lado, você pensa assim, pô, mas vou pôr o dinheiro... Às vezes o cara tá rindo da minha cara no vestiário. Ah, esse trouxa dando dinheiro, não vão correr porra nenhuma. Ah, mas tem aí aquela história, você tem um bi. Nossa, a única coisa, a última coisa que eu faria. Olha, sinceramente. Você tem um bi, você não tá muito fazendo mais coisa, não. Eu daria 150 mil pra aceitar. Sombra, tem que pôr grana por meta, né? Dá dinheiro pra esses caras aí. Ó, eu aprendi uma coisa. Mas, Benjo, não significa que eu aprendi uma coisa. Não, mas eu aprendi uma coisa. Mas às vezes o cara... Mas, por exemplo, o Nobre avalizou 150, mas não significa que ele não possa ter dado feito doações pra instituições, etc. Paulo Nobre, quando perdeu a primeira eleição, eu liguei pra ele e dei parabéns. Ele tem cara. Aí ele falou assim pra mim, pô, mas você tá me dando parabéns, eu perdi. Eu falei, por isso. Por isso, ajudando, a sua vida não vai ser um inferno. Aí ele ganhou, olha o que virou. Eu duvido se vocês... aí quem tá falando, eu tô entendendo. É o Mota, torcedor paixão, o Sombra, torcedor paixão. E aí, hipócrita, porque também não colocaria, quer fazer mesmo. Pô, mas ele comprar ingresso, Mota, não, mas essa de colocar... Se eu tivesse um bi... Mas, RG... Você faz um bi pra comprar ingresso, camisa oficial. Minha opinião foi dúvida. Eu sei. Mas o que eu ia dizer é o seguinte... Se você ficar um ano, dois anos, três anos do lado de lá, vivendo e aí ver... Aí não põe. Meu, sabe o que você vai pôr? Porra nenhuma. É verdade. E se não for bom caráter, você não só não põe, como você tira? Ou sem caráter. Falar em caráter, hipocrisia, demagogia, barata. Tem um cara pra falar que se tivesse um bi ia colocar 100 milhões no São Paulo. Quem falou aqui que tinha um bi ia colocar? Esse morfético... compra 10 pau quanto ao ingresso. Isso é muito pesado, velho. Camisa do São Paulo oficial é só no Cimidão. Nossa. Opa, caramba. Obrigado, pênalti, pelas 50 mil camisas que vocês me mandaram. 50 mil, velho? Eu ganhei uma hoje dele. E barganha. Não, milagre. Porque... Viu? E ele barganha, que é esse camelô que deixa a camisa estendida no varal. Que isso. Legal. Os caras me odeiam, que eu meto pau na camisa toda vez. Não te odeia, não. Ô, Benja, o Mansur uma vez me disse o seguinte. Sombra, eu já mandei umas 10 camisas oficiais pro Mota. Não pode ele, ser. Ele é tão pobrezinho assim que ele não pode comprar uma camisa? Então você vai provar isso que você tá falando. Ah, não acredito. Vai provar. Mas é verdade. Mandou pra outro Cláudio Mota. Não, aqui na rádio mesmo. Não, a gente tem muito. E quando mandou assim, mandou pra quem, Bá? Mandou pra quem? Mandou pra você? Pra o Bá. O Pidão. Você não sabe nem quem é. Quem eu sou? Quem é que eu ganhei? Tá no carro. Olha que mentiroso. Agora ele fala, me dá. Não vou. Agora você vai se ferrar. Eu tenho uma camisa 10 que o cara mandou pra mim, eu não dou pra você. Ultimozinho. Camisa. Chupa. Dá pro primeiro ouvinte que sair. Ó, e segunda-feira a gente tá preparando o chapéu de burro, segunda-feira. Ah, é verdade. Segunda-feira já tá em Bruno. Isso aí é o retrato. Chupa, trouxa. Gladiador Cover. É o chupa. Retrato da decadência. Aqui é do título. Brasileiro. Entendi muito de futebol. Muito. O José. Cravei em cima, cravei embaixo. Em cima de números, você em tá com razão. O Danilo José Silva, ele manda mensagem pra encerrar essas sessões de mensagens através do aplicativo. Como reclamar do Dorival com time rachado, sem líderes e crise diretiva? Tá certo, Danilo? Danilo faz um trocadilho que não dá nem pra citar aqui no ar, que fica muito chato, mas foi engraçado. Estádio 97, oferecimento de Peugeot, toda a linha Peugeot 208 com taxa zero, último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo pra 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Mota, notícias do Santos, Mota! Ai, RG! A eleição aí tá marcada. Você descobriu notícias do Santos? Ah, na cabeça, tá aqui. Mas ontem o grande problema é que o Santos não sabia se ia fazer a eleição no Salão de Mármore ou na quadra. Isso já resolveu. Na quadra. Vai ser na quadra. Isso tá resolvido. A quadra é coberta ou descoberta? Ai, não sei. Tem duas. Espero que seja coberta. Peraí, o Santos tem duas quadras? É lógico. Coberto e descoberto. Não, tudo coberto. Tem duas? Não, é tudo coberto. É uma coberta. Tudo coberto. Espero que esteja coberto, porque vai chover. A previsão e é que os velhinhos não podem pegar sereno, né? Eu também não sei. Os velhinhos não podem pegar sereno, né? É melhor fazer imagina, assim. Morre tudo. E a eleição não é conselheiro, né? A eleição é sócio. É sócio. Vai ser no salão do Hospital das Clínicas. Já que não dá pra fazer eleição, faz sempre levanta. Quer a favor? Senta, levanta. É sócio, é sócio. É sócio. Ô, RG, parece que o Santos vai ter que pagar mais 100 mil aí por causa do Rildo. Porque não teve tá atrasado. Então, na boa, olha, coitada da ponte. Maus negócios feitos, tá aí, ó. Olha, né? O Santos fica devendo pra ponte, é que nem o cara que pega um negócio do mendigo e não paga, bicho. Olha, não fala do vizinho. Não, é brincadeira, meu. Passa no farol e fala assim, amanhã eu te pago. Ele catou a garrafa de pinga do mendigo e não deu nem 5 pontos pro mendigo. Não fala do vizinho. Não fala do vizinho, cuidado. E essa indefinição toda aí da eleição? O São Paulo não tá devendo dinheiro pra clube pequeno, não. O quê? Olha, não joga, não pega a pedra. A gente fura o olho dos grandes, mas pequeno não tem. Olha, eu já joguei a pedra. Só dos grandes que a gente fura. Bom, tô vendo aqui a lista, o Botafogo soltou a lista e vai dispensar os jogadores. Quem? Vocês queriam algum do time de vocês? Fala Alex, aí. Não sei quem é. Não. Anderson, Bruno Correia, Bolatti. Não, não. Carlos Alberto, Ferreira, Igor, Júnior César. Meu Deus, Alberto. Pra que o Botafogo levou o Carlos Michael Alberto? Ramires, Rogério, Rodrigo Souto. É verdade, Alisson, Iguinho e Zebalos. Carlos Alberto. Iguinho, Zezinho e Luizinho. Olha, meus amigos. Iguinho, Zezinho. Dá pra passar aí um pente fino. Porque tem um jogador no Fluminense que tá falando o nome dele. É bom jogador. Hein? Tem contrato agora, até 2018. Não, mas, mas eu digo nessa linha de bala. Mas tem contrato. Será que vão. Jogador tem contrato. Eu sei que ele tem contrato. O Fred tem contrato até o Fred. O Coga tem contrato. Todos eles têm. Precisa pagar o contrato. E o Cícero só saiu do Santos porque a bala lá que os caras ofereceram foi grande. Ele também fez de tudo pra sair. Eu queria o Cícero do Corinthians. O que um time que tem o Carlos Alberto do Botafogo pretende no campeonato? O que pretende um time que contrata o Carlos Alberto? É igual o que tem no Pará e lateral direito. Agora o recado é para você que está procurando um carro bacana como os automóveis Peugeot. Olha só, se liga nessa dica aqui, olha. O Peugeot 308 Active 1.6 2015, ele vem com motor Flex Start, aquele sem o tanquinho de gasolina, né? Teto panorâmico e rodas de liga leve. E por 750 mensais. Também tem o Peugeot 208. O Peugeot 208 tem teto panorâmico, central touchscreen com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante. Esse mês, toda a linha 208 está com taxa zero. E a versão 208 Grife com teto panorâmico tem taxa zero, você paga em 36 meses e a primeira parcela somente em março. O último mês de IPI reduzido, não é incrível? Ligue agora mesmo, 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. E respeite os limites de velocidade. Peugeot! Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de... Tá bem barbeado o estranho no ninho, mano? Deixa eu ver. Ah, tá com umas falhas ali, viu, Sombra? Umas falhas ali, né? Tá meio parecendo lá aquele também. Campo que tem grama só na lateral, tá ligado? Tá meio várzea ali. É, lá. É um kit Bozano aí, pô. Vai ganhar um kit Bozano. Vai ganhar um kit Bozano pra fazer a barba direito. Ô, mano, saiu 3-1 pro Barça, precisa. Viu? Precisa. 3-1 pro Barça? É. E o Real Messi? Golaço do Neymar. Que jogo, que torneio. da Champions. Falar a verdade, Champions League. É Barça e Fantasminha? Quem não, falei. Barça PSG, aí? Eu falei. PSG, boa. Eu transmitindo. E a maiorada, a maioria hoje... Maiorada. A maioria apostando no país, né? É. Ninguém tava botando muito a fé no Ronaldo, Estádio 97. Colabore com o nosso leilão de Natal. Vá no nosso site, 97fm.com.br. Menu de promoções, leilão de Natal e faça sua doação. Faça seu cadastro e diga quantos sabonetes você pode doar. Ah, na sexta-feira, às 19h, a gente bate o martelo. A maior doação de sabonetes vai dar o direito a ser estranho no ninho. E vamos sortear também um ouvinte, entre todos os lances, para ser estranho no ninho aqui. Por exemplo, o nosso ouvinte que está aqui hoje, o Cauê Giroto, ele foi sorteado. Olha, ele deu um lance de 10 quilos de feijão, né, Cauê? Isso aí. Você tava ouvindo na hora do sorteio? Não tava. Tava no carro, com a namorada, ela não gosta muito de ouvir. Você não tem rádio no seu carro? Ela é gladiador cover aqui. Mas ela manda, não. Aí eu... Era algo que vocês faziam que impossibilitava ouvir? Não, a gente tava conversando mesmo, somente isso. Conversando dentro do carro. Ela não gosta do programa? Ela fala muito. Por que você falou, tudo bem, mas agora é hora de ouvir o meu programa preferido. E hoje, agora ela tá ouvindo? Pipoquei. Tá. Só porque eu vim, né? Não vem querer abraço. Agora se não mandar beijo pro outro. Não vai mandar abraço pra ela, não. Coitada da moça. Abraço não, amo ela, pode, né? Não. Também não. Não vai levar. Também não gosta da gente, vai te catar. Manda pra sua outra que você veio. Essa que você trouxe, que veio com você, vai levar o cartão. Essa loira aí, ó, bonita loira. Mas sabe quando você falou que você tava no carro conversando com ela? Veio na minha mente, assim, que ela tava te enchendo o saco com um papo insuportável. Não. Reclamando de alguma coisa. Ah, com certeza. Cara do gladiador, como é isso mesmo? Eu não sei como é que vocês gostam. 19h aí eu acabei abrindo o WhatsApp. Aí eu vi a galera falando, ô, você foi sorteado. Os seus amigos estavam ouvindo. Deixou você usar o celular? Tudo ali, ó. Ela deixou você usar? É, o pessoal, falei que ia vir, o pessoal veio aí. Beleza. E a loira, quem é? Moto. Não tem loira não, Moto. Fala. Atrasar o cara. Um pouco de curiosidade, né? Por exemplo, eu vi você agora, passou batido, mas eu percebi. O gay, ele também faz DR? Ele discute a relação? Pô, deve ter pra caramba, viu? Os caras são chatos. Também tem bicha isso? Quando dá pra ser chata, pelo amor de Deus. Você chega em casa às vezes, por exemplo. É pior que mulher. Tem isso também? Não. O chuchu com dor de cabeça. Deixa eu falar sozinho. Ah, mas aí no caso o Mota é a mulher da relação. Não, pelo contrário. Eu saio andando. Ih, rapaz, Mas a pessoa me encheu o saco, eu paro o carro, já deixei. É mesmo? Já deixei, parei o carro, eu tava dirigindo, parei ali em frente à Assembleia, deixei ele falando sozinho e fui andar. Botei pra casa 10 horas da noite. Tem certeza que vocês querem continuar nessa conversa? Gente, é uma curiosidade. Não, mas é transparência. Por exemplo, esse problema de DR, discutir relação, não é uma questão dos héteros. Não, imagina. Quando a bicha é chata, pelo amor de Deus. Das mulheres. Nossa, os héteros, relação, quando ela é chata. Hétero, né? Héteros, gays, trans, o que que fobi. Tem esse negócio também, meu bicho, sabe, com dor de cabeça. Ah, tem. Ai, não, ai, eu tô tão cansada hoje, ai, já fiz tanta coisa, ai, aquele meu chefe. Tem essas coisas também, às vezes. Tem o quê? Psicológico, cólica. Não, não tem nada disso, sou homem, pô. Não, eu sei, mas às vezes... Não tenho. E, por exemplo, às vezes tem... Benja, eu sou só um homem... Igual de homem, só isso. Só outra coisa, por exemplo, você chega em casa... Eu sou um homem sexual. Por exemplo, você reclama... Homem sexual. Por exemplo, às vezes o Chuchu reclama... Assexuado. Como ele te chama na intimidade? Hã? Chama o quê? Como ele te chama na intimidade? Ele te muda um cascudo, né? Chama o quê? Cláudio? Claudião? Cláudio. Aí ele fala assim, Cláudio, a comida hoje tá uma porcaria. Não tem coragem. Ah, mas numa rola esse tipo de coisa. Ah, mas pelo que eu fiquei sabendo, o Chuchu, ele tem um péssimo gosto, igual o seu. Você pode ser. Paladar infantil é fácil. Uma sola de sapato. Hoje vamos comer mal. Eu vou dizer, sabe aquele Chuchu, modinha. Biscroque de frango, ele tá feliz. Você tocaria? Você tocaria? Biscroque é coisa de cachorro. Então, essa comida que vocês gostam. Você tocaria o Chuchu por mim, uma pergunta? Ah, lógico. Você não pegaria? Só desenha. Só desenha. Você disse que o gosto... O Benjamin é igual o gosto, igual o Chuchu. É. Os dois comem aquele franguinho. Tem o mesmo gosto, os dois, é isso? Não gosto sexual, gosto. Não é sexual, tonto. É comida. Comida, mas... Porque não dá, né? Também não foi... Olha o Benjamin, meu. Essa bunda de urso. Tem o mesmo gosto. Não, vai. Vocês brigam às vezes, ficar tipo 3 dias sem se falar? Tá. Você acha que o Benjamin não ia longe? Já deixei de castigo, já. Já deixei de castigo. Que tipo? Sexual? Como é assim? Não, não deu pra ele? Não, não é só isso. É o quê? Fecha a porta, fica lá, não conversa, dorme no ignora. Sofá? Mandou dormir no não, sofá? Não, cada um tem seu quarto na minha casa. Né? Ah, pô, é? Mas quando você ignora ele, deve ficar feliz, né? Certeza? Cada um tem seu quarto, Mota. E não, cada um tem seu banheiro. Quem faz o café? Ô, Mota, desculpa, Mota, desculpa. Ele não sabe nem esquentar. Mota, não é uma pergunta minha, é o Domênico que tá mandando os WhatsApp pra mim. Na hora, por exemplo, que vocês querem curtir um momento a dois, é como? Vai lá no quarto e fala... Penny. Eu pinto o clima. Só faz sexo no quarto? Não, mas vocês querem falar pro WhatsApp? Ah, rolou, opa, vai na cozinha, no banheiro. Mas você manda o WhatsApp, fala, me encontra na sala. Toma banho. Ué, legal. Você nunca fez sexo em cima da mesa? Aqui, e a diva, no meio do fundi. No chão, no tapete, você nunca fez? É chato. Aí, bá, no meio do fundi, velho. É mostarda pro lado. Ô, Mota, e não sou eu que tô querendo perguntar. Imagina. E a diva, ela vê ou vocês têm... Não, eu não tenho vergonha da diva. A diva fica na canela. Eu tenho vergonha. Opa, a gente tava lá no bem bom. Imagina a cena no banheiro, tudo enfumaçado, aquela neblina danada, morte. Oh! Não era. Que momento, lógico, eu falei isso. Corta pra mim, vai vendo, meu filho. Eu falei isso porque, lógico, eu não falei isso. Vai vendo. Mas você vai fazer sexo na frente de mim? É uma promoção que o Sombra vai fazer, que era surpresa, eu vou antecipar ele. Que quer ver, João Mota? Nós vamos convidar um ouvinte, vamos sortear um ouvinte pra passar um fim de semana junto na casa do Mota e do Juju. Era a promoção aí, que a gente fez. E aí, Motinha? Muito legal, vai ser a partir do dia na volta de janeiro. Mas vai ser com todos os integrantes? Não, porque a graça é você. Não, porque começa comigo, mas pode ser com todos, tá bom, né? Começa com você, tá bom. No final de semana. Começa com você. Começa com você. Mas vai ter que ir com todo mundo. Não. Vai ser com todo mundo. Vai ser com todo mundo, vai ser com todo mundo sim. O quê? Eu vou levar o vídeo e vou deixar na porta. Fala, pode subir aí, tocar e chamar. É aquela história, vou chamar, eu vou levar na porta. Quem tiver curiosidades aí sobre a vida íntima, não só sexual, de tudo. Pô, mande aqui no aplicativo da rádio, mande pro Sombra, o Sombra vai ler daqui a pouco. As principais curiosidades, o Sombra vai ler no ar. Leremos. Sobre a vida. Nossa, aí, como tem coisa de futebol pra falar. E aí? Vai vendo o que vem pela frente. Vai vendo. E o ouvinte ganhador vai chegar o sabadão à noite, tá ele, o Mota e o Chuchu, aí chega naquela hora H, eles falam, nossa, que fome. Hello! Olha aí, amigo, você usa o telefone pra quem? Pra falar com o namorado? Com a namorada? Pra ligar aqui na rádio? Pra conversar com os amigões? Não, você tá brincando. Você também usa pra pedir comida? Hello! Amigão, pedir comida pelo aplicativo do Hello Food, o melhor jeito de pedir delivery do Brasil. E você ainda não pediu pelo aplicativo do Hello Food? Hello! Então eu vou dar três bons motivos pra você pedir. Presta atenção. Primeiro, você pede comida nos melhores restaurantes da cidade sem precisar sair de casa. Segundo, você fica por dentro de todas as promoções de delivery que estão rolando. Terceiro, vários restaurantes aceitam pagamento online. Você pede e já faz o pagamento pela própria internet. Olha só que moleza. Hello! Tá esperando o quê, amigo? Peça agora pelo aplicativo Hello Food. Deu fome? Dá um hello, é isso aí, vamos aos ouvintes, 3284-7097, ligue, participe, e amanhã tem set móvel de Natal, o estádio acontecendo nas ruas de São Paulo, vamos sair aqui da Energia 97, vamos dar um rolê pelas principais avenidas, ruas da cidade de São Paulo, vamos fazer um pit stop ali na região do Jockey e arrecadar brinquedos para crianças carentes. Leve o seu brinquedo até lá. Quando chegar lá mais uns 15 para 7, possivelmente já estaremos estacionados lá fazendo um pit stop em frente ao Jockey. Sombra, uma pergunta, o brinquedo é novo ou usado em bom estado? Novo. Brinquedo novo, gente. Novo. Uma bola. Brinquedo criança novo. Fica feliz com qualquer brinquedo, carrinho de plástico. Brinquedo bacana. Novo. É verdade. Brinquedo novo. Olha, tô vendo o mano com o Peugeot dele, olha aí que bonito, Peugeot. Olha o mano, hein? Caraca, velho. Passa pro Vilela. Isso rodou pra caramba. Manda um pouco mais. Chaves. Só muda o personagem. Bota o rostinho. Você viu a decoração? É. Bota o rostinho, é. Vamos lá. Vamos lá. O telefone 3284-7097. Oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Olha, daqui a pouco tem notícia do São Paulo, daqui a pouco tem notícia do Corinthians. Fique atento aí, tá bom? Vai tocar o Asdrúbal. Esse negócio que inventaram. Nossa. Do quê? Ah, não posso falar. Alô. Ah. Oi, alô, quem fala? É o Alan. Alan, tudo bem aí? Tudo bem. Alan do quê? Alan Rodrigues dos Santos. E quantos anos, Alan? 27. RG. É. 2.7 hoje, hein? Ah, velho. O que aconteceu, RG? Dia de chuva. Você tá meio... O que foi? É, acho que tá meio macabujo. Tava pensando, eu perguntei pro bar, onde tá o garoto lá da produção? Ele falou, foi Alan fazer um negócio ali. Nossa, aí... tá pior, entendeu? Mas olha... Ô, RG. RG, tinha aquele samba, né? Alan, meu bom, Alan. É Alan, seu xarope. Que Alan. Alá. Que Alan. Porra. E Alá! Olha! Jadi! Lembra dele, Domingo? Jadi! Lembro. Oh. É outra ala, mano. Ala. Ala, mano. Ô, velho, e qual que é o bairro? De Deus. Jardim das Oliveiras. Oliveiras. Olha, eu estive... Azeitona do cacete. Olha, vou te falar, é ruim lá em Israel, eu conheci, eu estive num monte... Não tem coisa pior que azeitona. Estive no Monte das Oliveiras, que é um lugar maravilhoso. Ruim. Aquela terra que você me trouxe é de lá mesmo, né? Mas se é o mesmo, mas se é o Jardim das Oliveiras que eu conheço, é na Zona Leste ali, Itaim Paulista, aqueles lados lá. Hein, a terrinha que você me trouxe é... Pega o cotovelo. Aí, seu trouxa. Aí, trouxão. Aí, trouxa. Só um minuto. Vai, trouxa. Vai, mentidão. Tem Jardim das Oliveiras, além de Itaim Paulista. É, vai. Pega o cotovelo, trouxa. Mas não é o bairro do maluco, mano. Vai. Bairro do maluco. Vai. Maluco. Olha lá, o mano voltou na semana. O bairro do maluco é o Juqueri, velho. Eu ia até falar, mas como ele foi muito estúpido comigo ouvindo. Ai, trouxa, né? Pega o cotovelo, velho. Vai. Mas ele falou de falar que não sabe, né, velho? Ele falou de uma forma jocosa. Não, ele falou pra você facilitar. Mas você acertou. Pega qual o bairro, amigão? Jardim das Oliveiras. Então, mas é onde isso aí? Taboão da Serra. Aê, Taboão, aí fala, véio. Agora, Taboão das Trevas. Taboão é Madeira Grande, né, Jardim? Essa mania aí. Pera só, meu. Vamos fazer justiça. Deixa eu procurar. Eu vou botar no Google pra ver se existe outro Jardim das Oliveiras. É justo. É justo. Ah, tem um monte de outros Jardins das Oliveiras. Deixa eu botar aqui. Jardim das Oliveiras. Deixa eu clicar. Até que o sinal tá bom hoje aqui, hein? Tá bom o negócio. Deixa eu ver aí. Ó, apareceu aqui Jardim das Oliveiras, distrito de Itaim Paulista. Eu falei? Pertencente ao distrito de São Miguel. Eu tô falando, pô. É, apareceu esse aqui, mas não quer dizer que o Alan não more também em outro Jardim das Oliveiras. Mas eu não tô errado. Você não tava errado, Benjamin. Parabéns, você não tava errado. Continuando com a enquete. Bom, e o time, velho? Verdão, é nóis! Fala de nós! E o Katsu? É, só tem Verdão? Katsu não, não intimida não! Deixa eu te fazer uma pergunta. É, começaram a ligar agora que não caiu, né? Antes de ligar lá no Xinha. Eu tô vendo seu sorriso, você começou a gostar de mim de novo, né? Eu só gostei de você? Não, mas eu nunca tive nada contra você. Mas você que teve sim. Teve sim. Teve. Eu nunca tive nada contra ele. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que deve fazer uma pergunta? Oswaldo Oliveira, esses caras que eu tô escutando, tem condição de... Posso falar um negócio? Pode falar. Olha, você olha, também, eu gosto de você. Se você pegar as gravações da época que o Palmeiras caiu pela primeira vez... Ele falava assim, esse senhor... A culpa é sua. Ele falava, esse senhor... Eu não vou nem falar seu nome. Ele falava, esse senhor que abandonou o time. Ele falava. Esse cara... Moleque! Você é moleque! Você é pior que o Marcelo! Você é moleque! Deixa eu te falar um negócio! Ah, mas você não deixa eu falar? Deixa eu te falar, você não tá afim de fazer uma pagamuta? Olha, lá, entre esses caras que estão ventilando, Luxa. Eu? É. Melhor, né? É melhor, viu? Ah, não sei, pergunta pro ouvinte aí, você vai ver lá. Concorda? Até ele concorda. Você quer eu aí no comando do time, tá? Você acha que é melhor ou não? Eu prefiro o Lúcio. O Lúcio é melhorzinho que tá rolando aí. É melhor do que esses caras todos que estão falando aí, hein? Tô falando Argel? Quem que é o Argel? Minha nossa senhora. Não, mas ninguém falou do Argel. Não, imagina. Não, eu falei do Argel. Não, mas eu não falei. Quem tá vindo falando bobagem aí? Eu não falei que o Palmeiras tá trazendo o Argel. Não, você não. Você não pode ter falado. Mas tá rolando, é o que tá rolando. Eu não falei, não. Já espalhou, Benjamin, já espalhou. Eu não sou esse vírus. Benjamin aí é mó boquinha de graça, mano. Os caras sugeriram, você tá louco. Ele começou a vomitar na mídia, já. Ô, Domênico, eu não sei se você, que é o palmeirense sã, Eu sou Sam, eu sou mais Sam do programa. O Domenico Palmeirense Santos. O único Santos. Que presta que tá falando é o Lucha. Único. Verdade. Obrigado. O resto pode tacar fogo. Mas o Cuca você não queria também, velho? Falando sério? Falando sério, não. Por quê, velho? Não tem a cara do Palmeiras, velho. Ah, é? Não é técnico pra ser do Verdão, que nem esse Dorival aí, pelo amor de Deus, velho. Acho aí, é. Como é que é o técnico a cara do Palmeiras, que eu não sei? O Lucha, pô, campeão. O Palmeiras é campeão, o Palmeiras é time grande, pô. Ué, mas o Lucha teve no Palmeiras e não resolveu nada. Mas, ó, vamos viver o presente, velho. E pra dizer a verdade... O Lucha, o que ele fez pelo Palmeiras foi coisas boas. O último título foi eu que ganhei em 2012. Mas você caiu, você derrubou o time. Saí faltando 12 rodadas. É, 12 rodadas, mas fugiu do rebaixamento. Bem... Concordo, olha, isso aí... É verdade, isso aí. Caiu com o time, devia cair com o time. E entre o Lucha e o Abelão, quem que você queria? Cara esperto. O Lucha, velho. O Abelão, né, não sei, acho que ele não tem o... Não sei, não bate com o Palmeiras. Vamos falar o português rasgado? Nesse campeonato brasileiro, o Flamengo tinha um time bem pior do que o Palmeiras. E o Lucha foi pro Flamengo, não veio pro Palmeiras. Então vamos lá. O Palmeiras ficou na draga e o Flamengo saiu de braçada com o Lucha. É mentira? Não. Pô, o Lucha fez um puta trabalho, velho. Fez milagre, pai. Fez milagre mesmo. Então, e o time do Flamengo é pior do Palmeiras. Milagre que ele não conseguiu fazer no Fluminense. Sim, também é verdade também, isso é verdade. Olha estrela, velho. Acabou de chegar uma informação aqui pra mim. Quente. Não, boa fonte? Sei, não sei. Informação. As informações elas borbulham. Sim, espolcam. Que tem um aí que tá bem adiantado aí, que é o Leão. É bem verdade. Nossa, pra ser dirigente. Que medo. Mas Leão é pra ser dirigente, não é pra ser técnico, hein? É, sei. É pra ajudar lá na. Dirigente. É pra ajudar, não sei. Mas ô, não, vai ser dirigente. É pra ser diretor. Fala, gente. Velho. Oi. O que você acha desse rapaz aí que o Palmeiras contratou aí da. Quem que é o rapaz? Com a parte da diretoria Matos. Do Cruzeiro aí que tá vindo pro Palmeiras? Alexandre Matos? Correto, Alexandre. Então, cara, ele fez um trabalho sensacional no time do Cruzeiro, né? É saber como é que vai fazer no Palmeiras, né? Se é que vai fazer. Você acha que o Paulo Nobre vai dar, tipo assim, as mesmas ferramentas que o presidente do Cruzeiro deu? Ah, não tipo assim, como saber. Se fosse uma carta branca, assim, pra ele, sabe? Administrar, contratar, correr atrás de jogador. Você acha que ele vai ter a mesma carta branca? Ah, não sei, cara. Ele não deve vir sem essa carta branca. Só que precisa ver, Domênico. Porque o problema assim, não é a carta, o problema é o dinheiro branco. É, então, mas, isso aí. É, precisa ver primordial. Precisa ver o porquê. E eu acho que ele deve ter isso aí sim. Porque um dos motivos que pesou pra ele sair do Cruzeiro foi justamente isso daí, Sombra. Parece que ele tinha discutido com o Gilvan lá, porque ele pediu um orçamento muito maior do que o Gilvan tinha oferecido pra que ele pudesse trabalhar nesse ano de 2015, que é o próximo ano que o Cruzeiro vai estar. O Cruzeiro gastou bem, viu? Olha, então, é mas um ele trabalho falou, vitorioso, Cruzeiro... mas ninguém lembra que o Cruzeiro gastou bastante. Mas é que tá, Sombra, gastou pra gastou manter o time. Gastou mais do que podia, aliás. Gastou pra manter o time. É. E ele falou que campeão, o Cruzeiro, né, precisava agora contratar novas peças pra disputar a Libertadores e ser um protagonista na Libertadores. E... Ele falou que o Cruzeiro não pode entrar nessa Libertadores pra ser mais um coadjuvante. E passar a vergonha que passou esse ano. Agora, mano, eu vou falar então, uma coisa. Então, Portugal, eu acredito aí que pra que ele tivesse, óbvio, que a parte financeira também pesou. Ele ganhava 70 mil no Cruzeiro, tá ganhando 120 agora no Palmeiras. Mas já fechou, já tá tudo certo. Já tá engatilhado. Ele, é o seguinte, ô, mano, falaram que no Cruzeiro, ele não só teve um trabalho de foi tudo certo, tudo bonitinho, não. Tem informações que o Dagoberto, por exemplo, no meio do campeonato, chiou pra caramba, queria bater de frente com o elenco, porque ficava no banco. Ele corrigiu, colocou, disse que o cara é pulso firme e que as pessoas gostam muito dele, viu, mano? Os que se relaciona gosta dele. Sim. Fala, amigão. Você há de concordar com a situação, ó. Você prefere uma diretoria que gaste e chegue no final do campeonato, seja campeão, e classifique para Libertadores e para outros campeonatos, ou você prefere um time que gasta, exemplo, Palmeiras, e fica sofrendo aí para ficar na primeira divisão? Ah, mas é óbvio, né? Você prefere sempre o time que gasta e brigue pelo título. É. Mas... No caso do Palmeiras aí. Mas eu acho que o Palmeiras gasta, amigão. Ô, amigão, é sério mesmo, cara. Eu não tenho nenhuma informação, é feeling. Eu acho que o Palmeiras, ano que vem, ele não vai fazer esse papel ridículo e tosco que fez esse ano, não. Eu acho que não. Né, acho que fica entre os quatro. Eu acho que o Palmeiras... Pode ser que não fique entre os quatro. Não vai brigar pra ser campeão também. E vai brigar lá em cima, Portuga. Pelo menos pro Libertadores, eu acho que briga. Mas fica em oitavo, por aí. Eu não entendi uma coisa. Nem montou o time do treinador. É isso que eu tô falando. É o feeling. É o feeling. Eu vou falar o porquê. É o feeling. Eu explico. Eu vi o feeling do Paulo Nobre no começo do ano. Empolgou. Você vai explicar, mas agora eu vou zoar, vou te imitar. Também. Beleza. Isso aí, é a mesma coisa que a mulher tá grávida e ele fala assim, nossa, o filho dela vai ser presidente do Brasil, baseado em quê? Feeling! Não, não é isso não. Além do feeling, só os mesmos caras que depois ficaram ironizando o tiozinho que previu o avião cair na Paulista. Não é não, não é não. Eu vou falar porque, calma. Ele não pode ter feeling. Se você me deixar explicar, você vai entender. O Palmeiras agora, na figura do Paulo Nobre, ele tá contratando pessoas competentes, tá certo? Que já mostraram trabalho e serviço em outros clubes. O Palmeiras, ele tá indo atrás de jogadores aí, que muitas pessoas aí dizem que o Palmeiras não tem chance, mas eu acho que tem sim, principalmente por ter um presidente rico no comando, e é um cara que já avalizou inúmeros negócios, e se precisar avalizar mais, ele vai avalizar. Esse papo que o presidente é rico? Tá na cara que é. Eu vi esse ano, o presidente é rico, e o que que deu? Mas é que tá, Benja, o Paulo Nobre, ele tava bem assessorado. Agora, trazendo esse cara do Cruzeiro, já muda a figura, Mota. O Brunoro não era um cara que tinha... Mota, eu gosto muito do Brunoro, mas o Brunoro, ele parou no tempo. O Brunoro, ele foi vitorioso na época da Parmalat, mas se o cara não tiver uma reciclagem, por exemplo, o Luxemburgo, ele ficou muito tempo parado, mas o Luxemburgo não é aquele cara acomodado. Ele foi lá, estudou, assim como o Tite, ele saiu do Brasil e foi estudar, e possivelmente quando ele retornar ao Corinthians, ele vai ser um outro Tite. Então tem pessoas que, quando param de trabalhar em determinada área, o cara fica estagnado. Mas é que tá, Benja. O Brunoro, depois que ele saiu da Parmalat, ele pegou a Portuguesa, ele não conseguiu fazer um bom trabalho. Ele pegou o Palmeiras novamente. Mas quando ele foi convidado pelo Paulo Nobre... Mas eu gosto muito do Brunoro. Então, mas quando acho que é um cara competente. Mas quando ele foi convidado... Mas agora não teve sucesso. Mas quando ele foi convidado, eu não vi ninguém falar ultrapassado, tá? Agora é... Ah, mas é que tá, ninguém anda todo dia com o Brunoro, Benjamin. A gente não tinha notícia do Brunoro. Ah, só um erro, gente. A gente não tinha notícia do Brunoro. A gente não tinha o dia a dia do Brunoro pra saber o que ele tava fazendo ou deixando de fazer. O Brunoro subiu. A gente só ficou sabendo quando ele assumiu o cargo no Palmeiras. Não, eu não. Exatamente, o Mano tem razão, gente. O Brunoro, montou um time do Pão de Açúcar, subiu um time, criou do zero. É diferente a estrutura do Pão de Açúcar com a do Palmeiras, velho. Diferente. Tem mais Pão de Açúcar comparado com a do Palmeiras. Você tá de brincadeira. No Pão de Açúcar ele precisava montar um centro de treinamento ali e gerir isso daí, Domenico Gato. No Palmeiras, ele precisa trazer jogadores e, sei lá, responder para 16 milhões de torcedores. Ele fala que eu sou o engenheiro de obra pronta. Agora que foi um fiasco, ele fala que o cara... é comentarista de resultado. Eu tô vendo. Mas eu vi quando o Palmeiras trouxe para o Brunoro o que você falou. Agora vamos ver o ano que vem. Vamos deixar os engenheiros de lado agora. Fala, Alan, para encerrar sua participação, Alan. Não, só queria mandar um abraço aí pra galera do programa aí, que são nota 10. Obrigado, velho. Vocês são fenomenal, já fui assistir o programa ao vivo, aí vocês são impagáveis. Valeu, cara, muito obrigado, viu? De nada. Queria fazer um merchan aí, Sombra, é possível? Pô, lógico que é possível. Depois de você fazer um elogio desse? HDI segura de bate-pronto. Você ganhou uma bolsa térmica da HDI, parabéns. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganhou um kit da Bozano sensacional. E eu queria mandar um amo ela aí pra Bárbara. Pra amo Bárbara. Ela, amo ela. Mas você também é pau mandado da Bárbara, igual o estranho. Ah, não, não sou pau mandado, não. Sim, é sim. Nada, não, pô. É capacho. Você vai ganhar o cartão pra barbarizar hoje. Maria Marta, don't believe, chic woman. É por isso que você tem essa barbinha, Maria que ela Marta, usa como capacho. Esse então... estranho aqui é aquele cara que o Palmeiras vai jogar um jogo decisivo. Tem um aniversário. É. Da melhor amiga da namorada, ele vai. Deixa de ir no jogo pra ir no aniversário, não é? Lógico que é. Fala ela que manda. Dominado. Um abraço, amigo. Falou, dominado. Só pra encerrar. Hã? Chupa, mano. Vai pro inferno. Chupa, mano. É importante. Trouxe. Me ajuda aí. Valeu, cara. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Troca fumegante. Troca fumegante. Olha só, amigo. Você já... Não, o Amigon não, calma. É, você que daqui a pouco. Você deu sinal pra eu falar, eu fui falar. Não, daqui a pouquinho, porque antes o Broca vai tocar um som. Ah, olá, Princes! É, rapaz. Oh. Cadê esse cara, hein? O Broca. Eu vi hoje lá embaixo, na Paulista. Tava comprando um Toblerone. Ele que tá falando com o Olavo? Ah, tá, falando com o senhor. Trocando uma ideia com o Olavo, né? Não, que o seu Olavo é só comigo. Tá testando o piso novo. O seu Olavo tá dançando. Nervoso, pode falar, esse cara é sensacional. É. Qual deles? O Prince. O Prince. Era, né? Ou era o seu Olavo? Não, como você era? Tá falando com o Olavo? Ele faz mais nada. O seu Olavo também é sensacional. Seu Olavo é falar, velho. Qual a última vez que ele lançou um single? É um senhor guitarrista. É. Gênio ou não? Não, gênio eu não acho. Mas na época comparava ele ao Michael. Não acho gênio, mas é... Não, não comparava, é que o Michael... Se tivesse um show do Prince no Brasil, eu iria. E Kiss, por exemplo, do Prince, é um tipo de música que faz parte da trilha sonora que você vai curtir na Overnight. Com Overnight, certeza. Que está de volta agora na Vila Olímpia, na Rua Gomes de Carvalho, 799. E a inauguração vai acontecer no dia 16 de janeiro. Paradinha. Hã? Paradinha. Agora, um detalhe, se você quer participar da inauguração do Overnight, né? Lógico, depois você vai ter todos os dias do ano e do futuro, né? Sexta, sábados, quintas-feiras, pra você frequentar o Overnight. Mas pra inauguração do dia 16 de janeiro, preste muita atenção. 20% dos ingressos já estão vendidos. No primeiro dia de venda, 20% dos ingressos da inauguração já foram vendidos. Então, se você quer ir na inauguração do Overnight, fique atento. Compre seu ingresso hoje mesmo no site ingressorapido.com.br, tá bom? Ou aqui na Energia 97, na Avenida Paulista 1439, ou ainda na Embaixada Dance Music, na Galeria 24 de Maio, no centro de São Paulo, tá bom? Estádio 97 da Energia. Agora o Benjamin vai falar da BV, agora você pode falar. Olha só, amigão, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir. www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV. O imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. É BV. Bons negócios pra você. Mata São Paulo, Mota! Tricolor! Chefinho, você gosta do Bruno, do Fluminense? Gosto. E aí? Você acha que vem? É, mas pros padrões atuais é um bom lateral. Então, não é um Jorginho do Flamengo, não é não é o Cafu, não é o Zé Teodoro. Leandro Peixe Frito! Mas é um bom lateral. Mas hoje, né? Atuais, é. Futebol de hoje. E o Oswaldo pediu uma reunião aí com a diretoria aí. Então pode ser essa história verdade, hein? Mas é bom, Mota, explica pra gente. O Oswaldo pediu uma reunião. É como ele manda um e-mail. Deve ser através do empresário, né? Ele manda pro Gustavo, Gustavo, deve ser. Uma reunião. Deve ser, porque tá todo mundo de férias, Benja. Liga lá pro Gustavo, pergunta quem que tá trazendo. É. Liga lá pro Gustavo. Porque deve estar todo mundo de férias. São Paulo entrou de férias já. Os dirigentes estão trabalhando, velho. Mas dirigente sim, mas tu falou jogador. Peraí. Vai falando aí, Mota. Fala aí. Então, jogador tá de férias. Então, deve ter mandado um e-mail. Chegou na sala da presidência. E-mail. Chegou o e-mail. Sapatos de polão, 49 e-mail. Aí tava lá assim, ó. Oswaldo@São Paulo.sp. Quero falar com o presidente. Olha, pá, tô querendo viajar. É. O Oswaldo pediu. Você sabe que na minha época mandava isso aqui. Estranho, isso que é o Oswaldo no Palmeiras? Isso é quê? Oi? Que é o Oswaldo no Palmeiras? Nada. Nossa, beleza. Não, a época do Palmeiras agora é de reformulação, pegar a gente da base. Então, não é trazer gente. Não. Oswaldo, pelo amor de Deus. Leva. Joga lá no Corinthians lá. Leva. Vamos pro Corinthians. Não sei, já vi até dizer que o pessoal do Inter gostaria do Oswaldo. Oswaldo tem cara de Grêmio. Meu tem cara de Grêmio, aquele jogador injustiçado no São Paulo. Ah, para, mano, para. Cara injustiçado no São Paulo. Isso. Ah, mano. Ah, para, leva pro Corinthians. Ó, o cara corre, leva, o cara se dedica. Você queria do Corinthians? Ele corre, ah, ele quer? Corre. Não, porque nós temos ali ele o Malco. O Malco vai embora. O Malco, falando do Corinthians, já o Malco tá na Itália, filho. Ele tá na França. O cara deu dois chutes na bola, velho. Pertinho. É doido por, acho que 2 milhões de euros. Há informações de que o São Paulo quer aquele Dudu. Do Grêmio. Corinthians e o Flamengo também. Também. Mas que o São Paulo, por amizade ao Grêmio e ao Fábio Koff, vai deixar o Grêmio conseguir investidores para manter o Dudu no Grêmio. E aí, se o Grêmio não conseguir, aí o São Paulo iria para cima de tentar brigar pelo Dudu. Grande Dudu. Agora, eu já vi gremistas aí falando. Bom, tá, o Vieira é meio Portuga também. É, o Ponço, né? Por que Portuga? Ponço não vai. Tem a ver o Portuga com esse troço aí. Ah, o Vieira às vezes ele não sabe muito bem o que ele fala do time dele. Eu também não sei. Foi abduzido, às vezes você também dá umas bola fora. Então tá bom. Ele falou que o Dudu é um Oswaldo. Falou. Xingou, falou Dudu, fez um jogo bom só contra o Inter. Acho que o Vieira falta com a verdade, o Dudu é mais jogador que o Oswaldo. Será? Eu não sei. Eu acho. Falou não que é coveiro, é coveiro? Não é coveiro, não. A jogada morre nele? Dudu... Não dá pra comparar Dudu com o Oswaldo. A diferença é uma só, o Dudu dá a bola pro lance começar. O Dudu dá a bola. O Oswaldo recebe a bola e encerra a jogada, não é sombra. O Oswaldo recebe a bola e vai pra linha de fundo. É isso aí. E do Corinthians, Mota? Ah, Corinthians, mano. Coringão, mano. Então, o Malcom vai sair, mano? Sim ou não? Tudo indica que sim. Quantos milhões? Possivelmente 12 milhões de euros. Quanto que vai vir pro Corinthians? 30%, ou seja, 10 milhões de reais, um pouco mais. Mas se o cara com dois jogos já vai por isso, imagina se tivesse ficado um ano. E posso dizer, esse empresário é bom. Porque se ele for no Paris Saint-Germain e convencer o Bielsa que esse moleque deu dois chutes na bola vale tudo isso, ele é bom pra cacete. É que o cara lá tá rico, né? Pô, mas muito não é possível. O jogador não fez nem 6 jogos. Bacana. Tem um negócio chamado vitrine. Tem clubes que podem ser considerados talvez aí a quarta ou quinta avenida dentro do shopping, aquela que tá lá do lado do pet shop, já perto da saída, mano. Tá certo. Isso tem a ver com isso? Tem ali, ó, a barraca lá, o pet shop do lado e uma barraca daqueles pretzel na frente, tá ligado? Ninguém vai lá, mano. O Corinthians, velho, é como se fosse lá aquela entrada principal. Loja de brinquedo. Você entra no shopping, já sai ali bem na cara. É loja âncora. Loja âncora, né, mano? Até um produto que teoricamente não tem tanto apelo, RG, valoriza. Tá mais pra negociata do que pra shopping. Mal é loja âncora, né, mano? Na Champions League, nos estertores, o Manchester City conseguiu a classificação batendo a Roma, hein? Tava uma chave super, 3 times empatados, e o City conseguiu no final aí, na última rodada, a classificação. Ô, Sombra, um jogador que ninguém fala, agora a gente tá falando mal, que você falou aí de Champions League. Ô, Domingo, você queria o Dentinho no Palmeiras, por exemplo? Alguém queria aqui o Dentinho? Um jogador que era bom no Corinthians, aí pra caramba, foi pra fora. Dentinho tem minha filha, pô. Tá cheio de Dentinho, hein? Ô, mano, quem é esse Matheus Pereira que pode sair antes de estrear no Corinthians? No principal? É um menino também da categoria de base, Mota, que falam que é muito talentoso também. Esse sim, o Corinthians só tem 5% do... também vai sair sem... Que também é do Fernando Garcia, o irmão do Paulo Garcia. Que o Corinthians... que fala que tem mais dinheiro da televisão, que tem isso, que tem aquilo, não tinha para pagar a folha salarial, um dia pegou emprestado o Fernando Garcia, não tinha para devolver, paga os jogadores da base. É mais negociata do que shopping, velho. Tá vendo? Nossa, é conselheiro do clube também, é isso que eu não entendo, porque no estatuto diz... Conselheiro não pode ter negócio nenhum com o clube. Ô, Benjo, aí eu pergunto, cadê? O futebol brasileiro tá assim. Então, mas aí eu pergunto, pô, cadê o dinheiro? Pô, fatura não sei quanto, é o clube que mais arrecada. Foi o único clube dos grandes que tinha patrocínio. É isso que eu não consigo entender. Cadê o dinheiro? Os títulos recentes do Corinthians, eles dão uma maquiada e estão encumbrindo uma administração horrorosa. E se montou times muito bons, isso é inquestionável. É verdade. Mas cadê? Como é que um clube pode ter um empresário tendo que pagar a folha salarial do clube, gente? Não, porque o Corinthians foi um dos poucos times que tem patrocínio master. São Paulo não teve, o Palmeiras não teve, o Santos não teve, o Corinthians teve. A linha de raciocínio do Benjamin tá certo, não é teve master. O Corinthians é maior torcida, a segunda maior torcida do país, é o patrocínio master, é o estádio, é o cacete A4. Pô, não pode estar numa condição dessa. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros. A primeira maior torcida, só corrija. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Peugeot 208 Grife com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes. E primeira parcela para março. Ligue agora mesmo, 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Também é oferecimento do Grupo Ésser, um nome construído com história. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Mano, tava calor lá fora, mas aqui dentro tá fresquíssimo. Aqui dentro parece a porta do paraíso, Sombra. Não é? Com certeza, velho. Isso aqui, ó. O purgatório, se for assim, eu tô boneco, viu, velho? Ah, meu Deus do céu, que ventinho gostoso que tá aqui nesse estúdio, hein, mano? Quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Apollo Ar. O vento tá soprando aí? Não. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Apollo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionado no mundo inteiro, amigão? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Parabéns, Willis Carrier. Você é mais importante que o ver aqui quem? O Franklin. Ou então o... Franklin não, porque já é Benjamin. Não, Benjamin Franklin. Não pode ser mais... É sim, o Willis Carrier era mais importante que ele. O Franklin e o Carrier? Lógico que é o Carrier. O senhor Willis Carrier, esse é monstro, hein? E pra você entrar de vez nesse novo clima, amigão, a Apollo Ar e a Carrier oferecem um high wall de 9 mil BTUs. Que baita apresentaço agora pro Natal, hein? Pra ganhar o seu é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz que vai ao ar sexta-feira, tá bom? Toda sexta-feira tem. Acesse aí poloar.com.br e saiba por que a Poloar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Poloar Condicionados, você entra no clima, Basílio. É, olha quem tá chegando aqui. No oferecimento de Peugeot 308 Active. Ele veio. Com teto panorâmico e parcelas de 750 mensais. Último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo 4063-1489. 4063-1489. Marque um test drive. E no oferecimento do Outback, Happy Hour no Outback é muito mais divertido. É, RG. É? É? Salvou? Tá perdido aí, RG? Salvar, o RG nunca se perde. Tá cortado o microfone. Se não tiver pra ler, pede que o palhacinho conta. Não, ele também se perde, né? Piada. Palhacinho, pra chegar aqui, ele vai ter que... Eu vou até... Peraí, eu vou só até a brigadeira. Ele vai ter que contar muito, viu? Mas aí, Dodô, durante... Lá em Santa Isabel, onde tudo começou... Ah, Santa Isabel, sempre é lá, né? Durante a aula, a professora lança um desafio, né, pros alunos. Certo. Ô, Zazinho, se você estivesse namorando uma moça fina e educada, e durante um jantar com ela, você precisasse ir ao banheiro, o que você diria? Ah, professora, eu diria pra ela, segura aí que eu vou dar uma mijadinha. Nossa que feio, que Zezinho, nossa. Pô, uma completa falta de educação com uma dama. Esse é o Zezinho Antônio ou não? E você, Juquinha? Tá com cara. E você, Juquinha? Ah, professora, eu diria, me desculpe, mas preciso ir ao banheiro. Espera aí que eu já volto. Melhorou. Mas, bem melhor. Mas tá ruim, hein? Joãozinho, e você? Joãozinho. E aí, Joãozinha? Joãozinho olhou pra um lado, olhou pro outro. Ah, professora. Sabe o que eu diria? Eu diria assim, minha prezada senhorita, peço licença para ausentar-me por um momento, pois vou estender a mão a um grande amigo que pretendo lhe apresentar depois do jantar. Sensacional, gente. Sensacional. Essa foi mandada pelo Bruno Rick. Ah, muito boa. Sensacional. Ri, Benjamin. Ele tá morrendo de rir, não aguenta nem. É, o Benjamin, ele quer rir, mas é que ele não pode rir e falar da Essa ao mesmo tempo. É o que eu falo, hein? Você tá procurando um investimento seguro? Então invista nos melhores imóveis de São Paulo, com a qualidade, a segurança e a valorização do Grupo Esser. Olha só esse lançamento que é o Startup Liberdade. É um produto como não se via há anos ali na região da Liberdade. Apartamentos de 1 e 2 dormitórios, com suíte, na rua Pandiaca Lógeras, número 84, pertinho da estação Joaquim do metrô. Quer coisa melhor? Ainda vai morar perto de uma estação do metrô? Anota o telefone aí do Startup Liberdade. 3208-6314, 3208-6314. E outra dica muito legal da Esser é o VIP Augusta Exclusive Home. Falando e voltando a falar em valorização, você sabe quanto foi a valorização do imóvel na região da Consolação nos últimos 5 anos? 200%. Então vai visitar o VIP Augusta, estúdios de 29 e 34 metros quadrados, pertinho da futura estação Higienópolis do metrô. Preço à vista a partir de R$ 269 mil. Olha, é um investimento para você que quer fazer um excelente negócio. Liga lá, 3255-2210, 3255-2210. Acesse esser.com.br, Grupo Esser, um nome construído com história. Um abração, Rafa, Alan Horn e toda a família Esser! Imagine que você está no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu carro. Que lamentável. Você desce para ver o que aconteceu e aí descobre que o motorista do outro carro é o Anderson Silva. Você não vai discutir com o Anderson Silva só por causa de uma batida, vai? E nem precisa, fica tranquilo. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu automóvel, não deixe de contar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Vamos aqui nos despedir aqui do Estranho no Ninho, o palmeirense Cauê Giroto Barione, que foi sorteado no leilão de Natal. É o leilão das notas. Vamos pra parte que que o Ben jamais gosta, né? Os abraços. Abraço. Você, se você mandar pra tua mulher, nós vamos cortar o teu microfone. Me diz uma coisa, você deu 10 quilos de feijão, mas você deu o seu feijão. Como deu o seu feijão? É rajado ou é rosinha? Não, não, você quer saber qual é o feijão do cara, velho? Feijão branco. Não viu nada, não. Tá com feijão rajado, velho? Nada, vai saber. Então, vou dar um abraço aí para a galera que o tá ali Mota fora assistindo. O conhecedor de feijões daqui. Oh. Já conhece de todo mundo aí, já? Tem pelo não. cheiro. Aqui não. Acho que não. É, vai saber, né? Aí, terminar de mandar um abraço aí para a galera. O Gustavo aí, o Lucas, o Japa, o Ícaro. Mandar um abraço aí para a família Bigode Grosso. Galera tá família aqui no... Bigode Grosso. Galera tá aqui no WhatsApp, da hora. Bigode Grosso? Bigode Grosso, não, né? Sou batalhão, é ela mesmo que tava... Eu tô achando que é ele, hein? Oi? É ela. Eu acho que é ele. É ela? Não, eu acho que é travesti. O Mota tá manjando, hein? Ó, falar em travesti, olha, amanhã, Estádio 97 Móvel... A gente vai estar andando pelas ruas e avenidas da cidade de São Paulo, transmitindo o programa na limusine do Estádio 97 da Paris Vegas, aluguel de limusines. E vamos fazer um pit stop ali no Jockey. Entendeu por que, travesti? Então. Vamos Bota que deu esse itinerário, né? Vamos fazer um pit stop ali na região do Jockey. Não é o Bota, não, viu? Vamos fazer um pit stop ali na região do Jockey. Leve o seu brinquedo, leve um brinquedo novo, doe brinquedos, quantos você quiser, para serem entregues a crianças carentes. Colabore. Estranho, muito obrigado pela sua participação. Opa, obrigado aí pela participação. Pela doação dos seus feijões. Valeu. Mandar um amo ela pra Mariana lá. Obrigado, Estranho, que eu falei em cima, ela não viu. Obrigado, Estranho, mandar um abração aí especial, os caras que estão ouvindo nós aqui. Quem? O Fernandinho Beatbox. Boa, muito obrigado. Grande Fernandinho Beatbox, tá no carro, ele, a namorada dele, que canta muito, a Drica. Aí um beijo pros dois aí. Gente fina. Pessoal, gente boa demais. E amanhã, é isso, é noite de Popstar. Amanhã está 97, os integrantes acordam sem a menor humildade. Ah, e amanhã? E fazer um programa dando rolê numa limusine. Aí o mano disse que vai fazer até dia da noiva. Aquela mas coisa. Com ressalvas. Com ressalvas. Com ressalvas. Eu vou de noiva com ressalvas. Amanhã eu vou de caminhão, vou no caminhãozinho recebendo os brinquedos. Vai no caminhão, velho? Vou no caminhãozinho. Ô, velho. Diga. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Você pergunta e eu respondo. Anderson Ribeiro Martins. Boa! Anderson Ribeiro Martins ganhou a camiseta produzida pela FIT. FIT Camisetas, o parceiro do seu evento. Parabéns! Todos ganharam os bonés Vista Aérea. Telefone 3037 Boné. Estádio 97, volta. Ô, Sombra, deixa eu mandar um abraço pro Roberto Carlos aqui, ó. O Roberto Carlos aqui em Indianópolis. Né? Mandou um abraço pra ele aí e é nóis. Tá certo. Amanhã estádio de volta. Ao vivo das ruas de São Paulo, Estádio 97 Móvel, no oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história. Também da Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Peugeot, toda a linha Peugeot 208 com taxa zero, último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ticket Alimentação de Natal, melhor presente de fim de ano para sua equipe. E BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV, acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Até amanhã, 5:30 da tarde, ao vivo das ruas de São Paulo, com o Estádio 97 Móvel. Tchau! Hoje no Clantronic, 11 da noite. Boombox by Mastic Soul. Mastic Soul com Boombox. Energia. Depois do sucesso na Spirit de 10 anos. Go!